Ai, certo? Meu Deus. Pô, pior que começou a chover em São Paulo, hein, mano? Agora parou aqui na Paulista, mas caiu uma chuva de tarde. É, riba, Dodô. Me lasquei. Ah, tamo aí, né? Tô nervinho. O Dodô, riba não tá, né? Vamos aí, velho. Onde tá você aí hoje? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Onde tá o Sombra? Tá comemorando o aniversário? Na porra da madeira. É aniversário dele hoje. Tá comemorando o aniversário? Tá comemorando sentado. Isso ele não faz. É, foi sentar, é, pra comemorar? Eu tô sentado na porra da madeira. No aniversário. Aí, Amandinha, como é que é? Deixa eu ver a voz deles. Eu tô sentado na porra da madeira. Ó, você precisa trocar o nome dessa personagem, velho. Porque a gente tem uma Amanda aqui na rádio. É, agora ficou ruim. Aí o ouvinte chega pra retirar prêmio. Pega com a Amanda. Ela vai achar que é você. Olha, mas se ela não tiver... Vão achar que é você, vão começar a falar os absurdos com a Amandinha. Se ela não tiver só de sutiã, não sou eu. Eu só fico... Inclusive... Você fica só de sutiã? Você viu que eu cuidei agora, viu, mano? Então. Da estética dos jogadores do Palmeiras, você viu? Ah, é? Por quê? Quando eles tiram a camisa. Nossa, de top, né? Eles ficam de sutiã. Que coisa ridícula aquilo, hein, mano? É pra mostrar que tem mais vergonha do que perder pro... Pior que o mundo... Perder pro... Não, mas tudo bem, RG. Que seja um GPS, que seja pro monitoramento do atleta em campo e tudo mais. Foi no cara. Feio mesmo. Mas, só troca a camisa então no túnel, cara. Não mostra aquilo lá perante ao público, feio, velho. O cara quer tirar uma onda. É esquisito, né? É esquisito. Foi pra tirar o foco do Água Santa. As pessoas comentam mais isso. Opa, boa tarde. Tudo bem, seu Bento? Tem seleção hoje, é? Seleção hoje. Então eu vou avisar um negócio, seu Bento. Seleção? Vamos começar com a seleção. É, tem um... Ah, então é Santos. Pode botar manchete aí, Santos. Tem um técnico aí, seu Bento? Tá bom. Tem um técnico aí que já tá com a sacolinha arrumada, viu? É mesmo? Tá com pijama na sacolinha. Ué, vai embora? Camiseta. Ou vai pra seleção? Vai ir pra seleção. Não, mas tá falando com relação aqui. Pelo amor de Deus, eu não vou. Tite, o quê? Se a seleção perder hoje, o Tite viaja amanhã. Não, mas viaja onde? O Tite sair do Corinthians hoje pra assumir a seleção brasileira é retroceder na carreira. Você tá de brincadeira. Pra mim não serve. Desceu um degrau. Mano, escreve o que eu tô te falando. Se o Brasil perder hoje, o Tite já tá com a sacolinha pronta. RG, o Tite não é burro, cara. Será? O Tite não é burro, ele não faria isso. Você vai ver. Tenho certeza que o Tite não faria isso. Mas é verdade. Qualquer cara. Como é que o cara sair do Corinthians e assumir a seleção brasileira hoje, mas dá um passo pra trás, cara. Eu concordo com o Tite. Qualquer um. Não, mas é no seu ponto de vista. Seleção brasileira hoje, Domenico Gato, é uma queimação de fundo sem tamanho. Eu também acho. Eu também acho que, por exemplo... Pra que o cara vai trocar o certo pelo incerto? Então, ainda mais uma CBF largada, mas, mano, é um hoje, navio à deriva. Olha, cara. Aqui, ó. Hoje, então eu vou tentar compreender a coisa. Olha, se o Tite sai hoje do Corinthians, ele vai pra seleção brasileira, por exemplo, lá pra satisfazer ego. Porque tem ego, tem aquela coisa toda de ir pra uma seleção brasileira. Se não der certo, porque eu acho difícil, porque o Tite hoje é o melhor treinador do país em atividade, mano. Agradeço. Ele volta pro Corinthians a hora que os caras quiser, velho. Mas não é assim, ele largou de novo no auge. Mas não é assim. Ele larga, lógico que volta. O Tite, da conversa que eu tive com ele, tô falando pelo ponto de vista do Tite. O Tite me disse que ele tem o grande sonho. Falou pra você? Sim. Ele me disse que ele tem o grande sonho de dirigir um time europeu. E no caso, um time italiano. Porque ele tá estudando italiano. Sério? Italiano? Sim. Ele gostaria de estar atuando aí como treinador de um time europeu. E no caso, um time italiano. Não sei quando isso acontecerá, mas é um sonho que o Tite ainda tem. É verdade. Ele vai ser treinador da Juve. Não vai recusar. Mas até aí, Domenico, não vai recusar. Sabe por quê? Não vai recusar, mano. Porque o Renato Augusto também, uma vez conversando com ele, ele disse que ele gostaria de retornar pra Europa pra jogar novamente uma Champions League. Ele voltaria mais maduro e tudo mais. Ele tá na China. Então, não dá pra cravar... RG, poderia ser um caminho pra ele pra Europa. Mas eu duvido... A seleção traz essa visibilidade. Mas a visibilidade é negativa, amor. Eu duvido no auge que o Tite tá vivendo, que ele vai recusar um convite pra seleção brasileira. Não, pode ser negativo pra nós, somos brasileiros, torcemos. Mas lá fora, tem uma expressão. O cara fala, ó, esse é o técnico do Brasil. Eu queria me pronunciar por um minuto. Ô, Tite, você vai... Só tem um... Você vai ou não vai pra seleção, Titi? Só tem uma coisa que me faz recusar esse convite. O que é? Eu não poderia convocar o Romero. Não quero ficar sem o Romero. Ah, entendi. Romero. Romero, maior atacante. Mas o Ralf, você vai. Mas pera lá, viu, Bento? O negócio é o seguinte: seleção brasileira, o cara tem lá. O William, Douglas Costa e Neymar. No Corinthians ele tem Giovanni Augusto, Luke e Guilherme. Mas tá bom. Tá bom. Porque é nós, Domenico. É nós. Seu Bento, a escalação aqui, pra seleção aqui do Celeste. Vai, seu Bento. Vamos aí. Pode ser, Mota? Fala, amor. Hoje o time que vai a campo. Né? Não tô hoje, nada, que hora que é o jogo do Brasil? Tá. Depois da novela. Ah, depois, depois do beijo, né? Depois do beijo, né? Iu! É. Vamos lá, hoje vai a campo com o Alisson, né? O Daniel Arvins. Alisson. É, Gil, Miranda e Felipe Luiz. Sim. Luiz Gustavo, Fernandinho, Renato Augusto. Aí vem William, Douglas Costa e Ricardo Oliveira. É isso aí, é o time hoje que é isso aí. Vai enfrentar o Paraguai. Do Paraguai não vamos aí? Lucas Barrios, hein? Ou não? Olha, eu fui naquele jogo, foi time a primeira Brasil, vez hein? Primeira vez que eu fui no Maracanã. Porque todo mundo fala da seleção de 70, mas a seleção de 70 também foi um sufoco, viu, velho? É, né? É, também pra ir pra Copa. Mas não tomou esse sufoco passou, aí de Paraguai. Passou, né? Não, foi 1-0 no Maracanã. Eu estava lá. Contra o Paraguai? É, eu estava lá nesse jogo em 69. Foi 200 mil pessoas ali, cara. 50 anos. Gol do Negão. É. Um jogo emocionante pra caramba. E o Paraguai dá canseira, viu? Parece que é jogo fácil, mas não é não, cara. Tem nada de fácil, né? Tem nada de fácil. Mas é que tá, a seleção brasileira, Domenico Gatta, tá desprestigiada mesmo. Tá. Aquele Santa Cruz, sabe o Santa Cruz? Sei. Ele acha que é um pouco mais velho que teu vô. O paraguaio lá, sabe? Ele falou, a seleção brasileira já não bota mais aquele medo que já botou. Certo. Já não é mais tão imponente como foi. E ele não tá errado, Domenico Gatta. Mas esse cretino não tinha que falar nada da seleção brasileira. Não tinha que falar nada, absolutamente nada. O que, que significa o Rock Santa Cruz pra história do futebol? Ei. Quem é ele pra falar mal da seleção brasileira? Uma coisa, Domenico Gatta, somos nós... Quando falamos alguma coisa pejorativa à seleção brasileira. Mas isso quem quer Rock Santa Cruz pra falar mal do Brasil? São as brechas, são as brechas que dá, ué. Mas a seleção... E é o Ganso? Mas a seleção do Paraguai tem Lucas Barrios. Lucas Barrios. Quem? Não. Eita, tá de brincadeira. Tem Balbuena também. Momento fanfarrão! O Brasil vai perder com o gol do Balbuena. O Romero merecia uma convocação. Romero, acabei de falar isso. Tá cotado. Ô, seu Ben. Eu na mesa me joguei um próprio momento fanfarrão pra mim mesmo. Viu, Dodô? E vou mais além, ó. Essa semana eu andei com os avisos. Ah, é? Você sonhou? É. O RG quando sonha é complicado, hein? Se a seleção perder amanhã, o Tite vai. Mas já vai? Lá hoje. Fale por esse si. É o seu sonho, né, Regis? E se o Flamengo perder amanhã, o Muriçoca volta. Eita! Pra São Paulo? Você vai ver. Dança de treinadores, RG? Vem pra São Paulo. Dança de treinadores, não sei. Vem vai pra São Paulo. Talvez, pode ser, quem sabe, vai pro Corinthians, vamos ver. Eu não tô pronto pra perder o time. Ô Bento, o Marcelo Oliveira é capaz de ir pra galinhada, viu? Se sair o... Ele vai pra tua casa? Não. Sua faz as manchetes aí, já começou com ofensas. Véia pista. Não, mas olha, vai. Vai procurar um viúvo, vai? Já estamos aí, já estamos neles, já estamos em nós. Seu Bento, o que é necrofilia? Necrofilia é quando você transa com mortos. Ai, que não, não, mas por quê? Por que ele tá pensando nisso? Mano, falou. Que conversa é essa? É que a véia gosta. Papo esse aí. Desculpa, a avó gosta. Manda, ô, seu Bento, manda de nós, fala de nós aí. Que tá lá, o Palmeiras tá em Atibaia. É possível, nós temos que ganhar esse jogo aí, hein, seu Bento. Preparando pro jogo da vida. Olha, o Rio Claro. Nunca uma viagem venho tão a calhar como essa que eu vou pra Espanha. É muito pelo contrário, vai ficar nervoso. Vou ficar, mas eu não sei o que tá acontecendo. Mas tem internet. Porque quando eu assisto eu fico muito nervoso. É pior. Pelo menos eu tô lá, velho. Tá rolando, não sei o que tá acontecendo. Jojo, o seu voo vai chegar 10 horas depois que acabar o jogo. Meu Deus do céu, mas será que eu não consigo saber? Ah, pra quê? Pergunta pro piloto. No avião não tem. Pra que você quer saber? No avião não tem internet, esse aí que vocês vão? Não, mano. Não é melhor, com essas coisas, Domênico. É melhor o avião cair e a gente não saber. Pronto. Que é isso? Olha que horrível que você falou. Não. Que caí, você tá louco. Então, Domênico, é isso aí. Palmeiras tá lá em Atibaia, preparando pra quinta-feira e... Quinta-feira é pra Pacaembu. Vira Pacaembu. Porco Embu. Aí eu já peguei o meu ingresso. Não, vai, vó. Lá é zica. Eu vou. Não tem nada. Porco Embu, nada. Aí, o pé frio da vó vai. Ah, pé frio? Não, de novo. Eu não fui contra o Nacional. E aí? Não, fui não. Mas quantos você foi? Mas a vovó foi contra o Rosário, que nós ganhamos 2-0. Mas ela foi em 5. Contra o Capivariense. Ela foi em 5. O Rosário ganhou. Contra o Capivariense, eu ganhou. Cala a boca. Contra o São Paulo, o senhor não foi? Não? A avó não... Olha, contra São Paulo, tem memória, a avó assistiu só o primeiro tempo. É mesmo? E, depois... e saiu? E não pôde assistir quando o resto. Cala a boca, mano. Tá bom. Seu Bento só, né? Corinthians. Já tá bom. Vai. Ah, Coringão! Corinthians! O Corinthians, mano, que vai enfrentar a macaca. Assim, por quê? Que é ruim pra você seis, mesmo falando... Ih. Lógico, ruim pra vocês. É. Amanhã somente dois titulares em campo, Iago e Cássio. 3. Time sem mais ponte. Um. É que a ponte pode dar a ponte. Eu acho que tem mais um, hein, mano. Que se dane a ponte. Eu quero sair da zona do rebaixamento. Mas é que tá. É ruim pro Palmeiras, porque o Corinthians vai poupar os jogadores. Nós não estamos na zona do rebaixamento. Vai descansar todo mundo, mano. O Corinthians vai poupar os jogadores pra amanhã, que pega a ponte, pra jogar com o time titular domingo contra o Palmeiras. Daí? Daí você tá todo borrado, tá todo borrado. Para, Domenico, tá escorrendo pela tua perna. Tô sentindo o cheiro daqui. Mas não, mano, brincadeira. Quanto tempo vocês não ganham de nós, ô? Aonde? Você tá louco? Nossa senhora, não vou discutir isso com você, não. Vamos, vamos lá. Vai ficar feio pra você. Quando vocês ganham de nós? Eu vou te poupar. Sabe quando vocês ganham de nós? Eu vou te poupar. Então eu vou poupar você. Você não tá lembrando. Briga. A última vez que o Palmeiras perdeu um clássico foi pro Corinthians. E faz um ano. Ou mais. Olha lá, vocês não jogam mais. Contra vocês, aquele 1-0. Foi. Depois nós não perdemos nenhum clássico. É, então se borra aí, mané. Se borra onde? Sim, porque depois, ano passado, depois daquele mané. Jogo teve um 2-2 que nós arrancamos a cabeça de vocês nos pênaltis, na casa de vocês. Empatou, nosso cego. É, arrancamos a cabeça. O jogo é empate. Bota. O resultado é empate. É, mas quem te ganhou? Quem classificou para a final? Em cima de vocês, empate, na casa de vocês. Mas passou no empate com eles com o time misto, importa, priorizando a Libertadores. O que tá escrito no regulamento? Se empatar, vai pra quê? Já é, Elvis. Vai pra pênalti. Se alguém ganhar no pênalti, o que acontece? Então vocês não ganharam o torneio de verão, porque foi nos pênaltis. Foi no pênalti. Cala a boca, sua bisca. Inclusive, você vai, não fala de mundial que você não tem. RG, não vai falar de mundial que você não tem. Escuta só, depois desse jogo, teve o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, nós não metemos 2-0 lá. Lá na onde eles não perdem, lá, que eles falam, na casa que aqui não tem. Não sei nem se é deles. É lá no Lulão. É, no Lava Jato. No Lulão. É, tá? Então se bora você aí. Tá? Se bora o senhor aí. Coitado, vai, não vou discutir isso com você. Vai ficar o Corinthians. Tem muito mais vitória que vocês. Muito. Corinthians renovou com... Nossa. Muito mais, duas, três já, deve estar. Que duas, três? Fala, quer que eu vejo? Tem duas. Tem duas a mais. Nossa, tá bom. Duas. Muitas, muitas. Duas é duas, velho. Pelo Ibope é empate técnico. Não, um minuto. Não, não tem. Fala. Negócio seguinte, hein? O Corinthians isso, renovou com... Notinha, deixa renovou eles, Domênico. Renovou até 2017 com o Rodriguinho. E o Luca foi comprado de vez aí. Conseguiram. Então o Rodriguinho e o Luca ficam no Corinthians aí por mais tempo. É, então, Bento, o negócio é o seguinte, vamos lá, por partes, com relação ainda ao jogo de amanhã. O Corinthians ele vai para campo aí com apenas dois titulares, no caso aí o Cássio e o Iago vão jogar essa partida. E o Corinthians ele vai jogar um time aí praticamente reserva em campo. O Corinthians ele vai possivelmente jogar ali com o Cássio, com o Edilson na direita, o Wilson e o Iago formando a dupla de zaga, e o Guilherme Arana na esquerda. O meio-campo terá o Willian jogando ali na cabeça de área, né, de volantão, o Rodriguinho fazendo aquela função que é do Elias e o Alan Mineiro. E na frente, o Corinthians terá Danilo, Luciano e o nosso querido Romero. É o time aí, teoricamente, bem, deve ganhar sim da Ponte Preta. Porque a Ponte Preta também está numa situação desconfortável aí, né, também no Campeonato Paulista. Tá melhor que o Palmeiras. Então, qual a chave da Ponte? É do Palmeiras. A do Palmeiras? Só que ela tá em terceira, 16 pontos. Ih, Marquinhos. Então, já não é um time que não tá se classificando para a próxima fase. Acho que o Corinthians deva vencer. E a prioridade aí é o jogo aqui. E a prioridade é a Regina. Ou vai fazer o serviço, mano. Ou vai fazer o serviço. Por exemplo, perde pra Ponte amanhã, não altera porra nenhuma, e vai completo contra o Palmeiras. Mas, RG, eu acho que é importante o Corinthians vencer a Ponte Preta, mesmo... Fazendo uma pergunta. Mesmo tendo a chance aí, talvez, aí, de colocar o time bem em campo, ou então um time totalmente reserva, porque o Corinthians permanece aí com uma boa campanha e prova também que os jogadores reservas do time são confiáveis quando você precisar colocar um time B em campo, porque esses caras vão dar conta do recado. Eu acredito que o Corinthians possa vencer sim. Com relação aí à contratação agora do Luca, estendendo aí um pouco mais aí o vínculo do jogador com o Corinthians, é um jogador que tinha um contrato com o Corinthians até o término do Campeonato Paulista e o Corinthians estava negociando para poder comprar o jogador. O Corinthians comprou 60% dos direitos federativos do jogador aí por R$4,5 milhões. E o Criciúma permanece com 15 e o Cruzeiro fica com 25, ou seja, totalizando 100%. Numa possível venda, eu acho que o Luca, no máximo, aí talvez em 2 anos, já deva estar jogando um clube top da Europa. Meu Deus, que seja Real Madrid, Barcelona, bom, pelo potencial que ele tem, eu acho que ele pode jogar. É igual o Douglas, deve ser mesmo que ele vai. Eu falei que é pode ser. Não entendi a vinheta. Já chegou com o momento, babá. Não entendi a vinheta. Hoje, o Luca, ele tá melhor do que o Gabriel Jesus e o Dudu do Palmeiras. Epa! Ele tá melhor do que o Centurion e o Rogério do São Paulo. Melhor que o Centurion? Melhor que o Centurion. Olha que comparação, velho. Melhor que o Centurion, cara. Você tá brincando, é cara. Até o bar correndo. Você tá brincando. Esse mouse aqui é melhor que o Centurion. Tá melhor do que o Paulinho lá e o Gabigol no Santos. Ué. Não. Melhor que o Gabigol. Aí você forçou. Tô mentindo aonde? Aí você forçou. Eu peguei 2 jogadores de cada rival pra citar que o Luca tá melhor do que o Gabriel. Fala bobagem. Ó, o Luca tá melhor do que Gabriel Jesus e Dudu do Palmeiras, tá melhor do que o Centurion e o Rogério do São Paulo, e tá melhor do que o Paulinho e o nosso querido Gabigol do Santos. Você tá viajando. O Luca é o melhor segundo atacante do futebol paulista. Como fala bobagem, mano. Você tá viajando. Dilma do estádio. Não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. É a Dilma do estádio, não precisa nem de TP pra falar. É a Dilma mesmo. Como que é da pena? É a Dilma do estádio, esse idiota aí. Chamou de idiota? Daqui a pouco você não vai ter mais aliado aqui também. Vai morder seu pai na bunda. É a grande realidade. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Recubriplast, impermeabilizante Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esser, construindo com valor. Também HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mas o... seu Ben? Pois não. Não, antes eu quero que o Benjamin fale da BV Financeira. Fala, né? E aí, amigão? Precisa de uma ajuda aí para pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios pra você. BV, bons negócios pra você. É isso aí. E você já fez a sua reserva do resort do estádio? Liga lá na Lotus Travel, 2896-4665. 2896-4665. Agora o Dodô vai falar de Pirelli. Que bela promoção, hein, Domênio? Olha, a promoção é sensacional, viu? Sensacional. Chegou a promoção, seja original Pirelli. Aproveite, hein? Olha, você que tá precisando trocar os pneus do seu carro, essa é a promoção, hein? Essa é a hora, esse é o momento. Olha, você vai trocar os 4 pneus do seu carro e vai pagar apenas 3. É isso mesmo, o 4º pneu sai grátis. Sai no Vasco, na Ponte Preta. Na faixa, RG. Boa. É, meu amigo, só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. E olha, você tem que aproveitar essa promoção. Essa promoção é imperdível, amigo. Corre para trocar seus pneus aí. Seja original. Comprou 3 pneus? É, o 4º é grátis. Promoção Seja Original Pirelli. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Fala aí, seu Bento. Santos. Santos. Ô, Baixinho, parabéns, né? Muito obrigado. Vamos registrar aí, nível do Baixinho. Saúde e conquistas pra você. Aniversário, hoje vai ter festa. Ah, ele adora. Hoje vai ter festa. Que nem eu. Parabéns. Aí, Mandinha. Parabéns. Você pode sair do bolo hoje. Você pode sair do bolo hoje, mas essa aqui é uma data muito gostosa, né? Eu sei que tá parabéns gemendo dentro do ouvidinho. Olha, coisas gostosas, festa surpresa, adoro. O famoso bolo comunitário, né? Que abre a porta. Vai lá, você fica com aquela cara de idiota, vendo as pessoas cantarem parabéns. Abre a porta. Aí vem sempre aquele complemento bacana do nego fazendo paródia em cima do parabéns a você. Olha, uma coisa sensacional. Oh, inclusive, é seu aniversário, né? Parabéns aí, felicidades. Valeu, mano. Obrigado. Onde você tava, mano? Onde você tava, mano? Onde você tava, mano? Não, tá respondendo e-mail aqui. Momento domênico, não, é porque. Não, sabe por quê, Bento? É que eu encontrei o Sombra hoje aqui na rádio e eu não o parabenizei. Então, agora que vocês citaram aí que é aniversário dele, eu tô parabenizando. Mas eu sei que você tava aguardando pra esse momento de maior repercussão. Não, e eu concordo, não tem nada mais constrangedor, cara, do que um parabéns pra você. É constrangedor. Parabéns, hein, Sombra? Parabéns agora ao vivo. Não é não? Pô, é constrangedor, cara. Ah, é cruel. É tão constrangedor quanto tua mãe, sei lá, dar PT num casamento, sabe? Tipo, encher o caneco e você ter que dar banho nela. Ô, Sombra, E aquela história de... Aí é chato, hein, mano? Então, olha, se você já teve que dar banho na sua mãe bêbada... Manifeste, se você já teve que dar banho na sua mãe bêbada, mande sua mensagem pra nós. Ah, mas aí você pode incluir... Ah, é, claro. Você é um herói. Não, mas você pode incluir a mãe, a mulher... Mas a mulher dorme com você. Mas é legal o cacete. A mulher dorme com você. Puta mico, mano. O cara ter que dar banho na mulher bêbada é um puta mico. Pô, é mico, velho. Agora, o cara tem que dar banho na mãe, mas é um mico! Mas é um mico divertido. É um mico divertido. Com a mãe? É, a mãe se pode. Para, essa sacanagem. É um mico divertido. Não deu banho na tua mãe? Eu sou sacanagem. O Rudy não deu. O Rudy não deu banho, não. O Rudy não deu, mas o velho, o RG queria dar, hein? O RG, que é isso aí, mano. Agora, aniversário é chato de ganhar. A mãe do Rudy chama o velho, né, velho? E aí eu ensaboava, hein? É, vai se ferrar você, ô seu trouxa. E aí os caras, RG, por exemplo, aniversário, só um minuto, velho, tô falando. Tô quieto, cara. Os caras com pés, os caras fazem aniversário. Aproveita que eu tô calmo nessa porra hoje, hein? Olha, os caras fazem aniversário, hein, bando? É. Aniversário, sim. Vai mandar e-mail, então sai do programa, velho. Pra não ficar aqui, é mais fácil sair. Ó, não, os caras fazem aniversário terça. Ah, aí você não quer comemorar, você quer dormir. Agora, o que é pior? Eu tô acabando a porra do comentário, até você. Como que você manda aqui, se você quiser cortar, corta. Aquela faz aniversário a terça, aí você não quer comemorar. É verdade. Você quer ir pra casa, mano, cagar, tomar banho. Que isso? Nossa, aí os caras, mano? Aí os caras vão comer uma pizzinha, enfia a pizza no rabo, velho. Se eu quisesse, eu pedia, porra. Eu saco isso. Mas olha, eu tava vendo o Rudy falar... E me passou pela cabeça essa coisa do mico, né? Então o mano falou assim, pô, o mico tem que dar banho na mãe bêbada, né? Sim. E ver a mãe saindo com um amigo? Também é embaçado. Não. Daí com um amigo, aí não é mico. Aí pra mim isso, aí é doloroso. Não olhou pra mim, por quê? Aqui tava você e o RG. Aí é doloroso, hein? E como o RG cobiça muito aí... A mãe alheia. Mas você... Peraí, você vai dizer que o RG nunca cobiçou a sua mãe nos pensamentos? Nos pensamentos! Ah, eu já não sei. Eu não conheço a mãe dele. Você viu na TV, seu louco? Ah, vira sentada lá. Eu vi o Jô Soares dando em cima dela. Você não tava no navio? Não, quem namorou, mesmo? Quando foi a mãe dele? Hoje o namorado dela é meu amigo, mas ele namorou ela primeiro. Mas no começo você rosnava pra ele. Não, pelo contrário. Ah, fala a verdade. Olha, se a mãe fosse solteira e quisesse namorar, por exemplo, o RG, ué... Mas ele é um cara legal pra jogar um baralho, pra jogar um videogame. Legal. Ele larga tua mãe pra jogar um videogame. É tipo o cara que não bebe cerveja, bebe caipirinha. Ele é meio esquisito, né? Ah. O cara que chega numa balada e bebe caipirinha... Por quê? Ah, não, bota, você é normal. Não, tô mas peraí, é que você é pagodeiro. É diferente. Ah. Bom, é o cara que chega numa balada e vê. O cara gosta de tomar uma bebida. É isso. O cara começa a pedir esses morritos, essas coisas. É, destilado. Eu prefiro destilado. É isso, então. Estilo nariga. Se você quer saber mais da vida do Rudy, da família dele, mande o seu e-mail pra nós. estádio97@97.com. E a promoção da madeirada? É, ninguém quis você. Como velho? Assim da madeirada? Da madeirada. Ninguém te quis, Rudy. Ninguém mesmo? Ninguém mandou. Ah, mas vocês nem divulgaram a promoção. Então nós vamos divulgar, fica frio, nós vamos divulgar. Até o Supla teve pretendentes, o Rudy não teve. Sim, mas o Supla tem chamado todo dia na TV. Falando, vocês botarem aqui toda hora, vai ter. E ele, Santos? Pelo menos. O Santos que tentou parcelar lá com o Marquinhos Gabriel, sem chance, o time lá não quer. Que é o Al-Nassr, né? Exatamente. E o Vitor Bueno, né, revelou renovação de contrato com o Santos também, revelação da categoria de base, RG, então... Mas o Marquinhos Gabriel era aquele que usava óculos do tamanho do... Não era um rapazinho aí que há um tempo atrás ele andava super enfeitado? Quem que era? Era Vitor também, mas não era não outro. Era outro? É, acho que é outro. Era Vitor? Bom, apesar que a maioria lá anda um pouco. Não era Vitor Andrade? Anda um pouco Andrade. Andrade, eu sou do Santos. E aquele que parecia árvore de Natal, meu? Neildo. É Vitor alguma coisa também. Ele era o... Vitor Andrade. Ah, eu falei aqui, pô. Vitor Andrade. Do Cedo Santos, tá muito nervoso, velho. Mas o Neilton também andava. É bom. Né? Bom, andava tá meio com o cabelinho lá ajeitado, aqueles bonezinhos lá de... Já foi eleito o melhor do mundo, não foi? É, já foi. É igual o Henrique do São Paulo, lembra? Mas o que se foi mesmo. O que chamou a atenção hoje, lá. Seu Bento, foi essa multa aí que a FIFA impôs ao Santos, né? A 200 pau também. É. Não, mas o chama a atenção, mano. É, o motivo. Que é, aí, segundo a FIFA, alega interferência de investidores nessa transação de jogadores. Sim, o que é proibido hoje pela entidade, né? Sim, é. Mas se eles estão alegando que isso é referente ao Neymar, na época não era. Agora, o Santos tem... Acho que vai recorrer, ou pode recorrer ainda, não sei. Fica mais caro, viu, RG? Mas pagar o honorário do advogado, representar na Suíça. O que chama a atenção, mano, o que é estranho, é que, porra, meu, esse caso do Neymar não se soluciona, não se resolve. E acabou ficando mais caro pro Santos, porra, revelar o Neymar, porque daqui a pouco... Vai pagar, né? Porra, o puta de um prejuízo do Não, Brasil, e o mas Santos o RG, teve mais prejuízo que ninguém, né? Entendeu? Mas o RG, eu só vou discordar no quesito técnico, porque o que o Santos ganhou com o Neymar em campo, em termos de visibilidade, não, de patrocínio... Não, eu tô sendo irônico. Entendi. Eu tô sendo irônico, tô brincando, né? Porque fez uma hipérbole, né? Não se resolve essa questão do Neymar, né? E outra coisa... Mas o Santos, eu acho que ele agiu correto, RG, porque mesmo que o Santos pudesse talvez vendê-lo antes, para ganhar um pouco mais de dinheiro, mas o Santos forçando o jogador a ficar aqui, forçando não, porque eles entraram em acordo, o Santos deu um belo reajuste para ele. O Santos foi campeão da Libertadores, sabe? O Santos depois teve aí uma presença ali com o Neymar em campo ali também, que fez com que o Santos aí estivesse brigando por título. A única coisa que tem que se lamentar com relação ao Neymar é única e exclusivamente a venda, que foi muito mal feita. Isso foi mal realizado. O empreendimento... O investimento, é claro que isso teve retorno, isso teve mídia, isso teve repercussão, teve retorno de torcedor, tudo isso está legal. Agora, venda, o negócio, Neymar, isso foi muito ruim para o Santos, isso foi prejudicial para o Santos, né? E está sendo, porque uma multa dessa, não importa se é 100, se é 200, a repercussão disso é muito ruim. Então, espero... que essa gestão, que essa diretoria, esse presidente atual do Santos esteja fazendo com esses novos garotos contratos e regulamentando isso de forma que o Santos não venha mais a ter prejuízo como teve na gestão anterior. Porque olha, o que fizeram, o resultado é um absurdo, cara. É um absurdo. Catastrófico, né? Nossa! Catastrófico. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeiro, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E aí, seu Bento? O Maia é um tricolor. Ah, tricolor, seu Bento? Tricolor. São Paulo! Fala aí, qual é a... Amanhã, às 19h30, no estádio Anísio Haddad. Onde? Do Rio Preto. Estádio Chico Anísio. Exatamente. Recebe o Linense. Lá onde mora meu irmão. Seu irmão mora em Lins? Não, o casado mora em São José do Rio Preto. Legal. Mas o jogo não é em Lins? O São José do Rio Preto. É São José do Rio Preto? O jogo vai ser lá. Ah, é? Então tá bom. O Lins levou pra lá. Calor, hein? Calor. Olha, à noite, né? Ah, mas é que é bicho. É. Calor. Aquela grama cheia de... O trem é quente. Muriçoca. De muriçoca. É. Aquele vapor na altura do joelho. Ó, e cuidado, hein? Porque em São José do Rio Preto tá tendo muito... É, cara, você vê onde tem o maior índice gripe, lá de... Gripe suína. E gripe suína, o H1... É, H1? H1N1. Marcelo Rezende. Eu peguei essa merda, esse... É, isso é que Deus nos livre, né? Ele quer ver de morder um centurion, picar, né? Ah, não, ele não vai jogar, de Deus, ele foi esperto. Tem que tomar cuidado, hein? Ele foi esperto, ele não vai jogar amanhã. Mas aí que é bom, Bento, porque se você põe no banco, a chance dele ser picado é maior. É maior. O cara tá correndo... O mosquito não consegue pousar. É, agora, verdade. Quando o cara tá no banco. Vocês são mal. Quando ele tá inerte ali, velho. Hein, RG? Parado, no banco ele vai estar, mano. Podia levar ele pra fazer uma ação, mal, aquelas ações que os jogadores vão no hospital. Leva ele no hospital lá que deve podia ter levado ele agora de fim de semana pra levar o ovos pras crianças carentes, né? Ó. Mas quem está lá em campo, meu? Ganso, Rodrigo Caio, Michel Bastos. Oh, mas na boa, Bento. O Sombra falou pro Centurion ele levar ovos pra crianças carentes, velho. É capaz da criança carente ficar com dó do Centurion. Fala, velho, você não consegue jogar num time grande, velho. É capaz da criança fazer embaixadinha com ovo. Fala, o São Paulo gastou, acho que, quanto? 14 milhões no cara? Acho que foi 12 milhões de reais. 12 milhões no cara e o cara não joga, velho. É capaz da criança carente ficar com dó dele. Só isso, é bem? Não, e segunda, a partir de segunda-feira, pintado no São Paulo. Há quem diga que pintado deve fechou? Ser... É. Olha, o Pintado, ele toda vez que ele dá entrevista, ele fala... Mota gosta da irmã dele. Hã? O Mota. Mota gosta da irmã dele. Da Pintada. Ele adora a Pintada. Ai, gostosa. É, quem não gosta? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu nunca experimentou. Ué, como é que você não sabe gosto, é não. Ainda bem. Só pode falar se é bom ou ruim. Mas, o seu Bento, o Pintado é o cara não. Que toda vez aí que fala de São Paulo, ele fala que o sonho dele realmente é trabalhar um dia no São Paulo, né? Então a coisa deve estar amadurecendo e deve chegar aí. Ó, pra quem tava querendo tanto um ex-jogador, olha aí, Pintado aí, tá vendo? E vocês viram a entrevista do Atai? No São Paulo, Leão no Palmeiras. Estão cogitando as possibilidades aí também. Como imagina, o Leão no Palmeiras e o Pintado no São Paulo? É. Mas o quê? De treinador? Não, o Leão seria treinador pro cargo do Alexandre Matos. Será que o Leão faria esse trabalho? Estão cogitando a possibilidade, mano. E o Pintado seria também pra esse trabalho aí de... Não, o Pintado não? Seria, não. O Pintado seria treinador. Entraria lá como se fosse um elo de ligação entre elenco. Vai fazer o meio. Vai fazer o meio campo. Vai fazer. Sabe aquele cara que encosta no jogador e fala assim, quem tá falando mal do cara? O Marco Aurélio Cunha. É. Teoricamente era o que um Qual Marco é Aurélio o problema? O que tá acontecendo aqui, velho? O Pintado vai encostar nos jogadores. Você entendeu? E vai ficar por trás. É pra detectar panelas, problemas. É o que o São Paulo não tem hoje. Chega num bate-papo mais íntimo. Esse era o trabalho. Esse cara ajuda o técnico. Esse era o trabalho do Milton ou não? Não. Não. Não era. Do Milton é diferente. Não, era quase. O Milton era. É o famoso coordenador técnico, o cara que avalia quem pode indica, vir jogar. Indicava jogador. Não, nenhum time tem esse cara. O Corinthians tem. O Corinthians tem. Tem o Edu, né, velho? O Alessandro. Edu, Alessandro, eles fazem isso. É. Os caras conseguem fazer isso. No São Paulo ninguém consegue. O Santos acho que tem o Serginho Chulapa lá, que faz essa meiuca aí, esse bate-bola, entendeu? Isso aí, velho. É o boleiro, velho. É. O Pintado vai ficar por trás. É isso? É o boleiro. Vai Pintado ficar... vai ficar por trás. Não, vai ficar por trás só, não é? Bastidores, essas coisas. É isso aí. Ó, você que gosta de assistir o Estádio 97, é só acessar o nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Um abraço aqui pro nosso diretor de imagens, o Sérgio. Oi, Gás, me dá imagens. O Sérgio Louco, aí, Locão, Sérgio. Louco. Sérgio, de costas, parece o RG mais novo. Aí, Locão, nós. Olha só, o Sérgio tá nervoso. Que foi? O Sérgio Louco tá nervoso. Tá doidão. Nosso diretor de imagens. É sério, é o Sérgio Louco. Valeu, Sérgio, cortando as imagens, hein? Você acompanha aí, ó, Estádio 97, ou melhor, Estádio 97 não, é 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você acompanha através do seu desktop, do seu celular ou do seu tablet. Tá bom? Tá bom. É isso aí, Estádio 97 da Energia. Vamos trazer os ouvintes? 3284-7097. Hoje apenas os virgens, tá bom? 3284-7097. Ligue e participe. Quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozano, ganha um kit com dois desodorantes, mais uma sacola do Batman ou do Superman. Também quem ligar e disser recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E ligando e dizendo, só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano, você vai concorrer a um ar-condicionado de 9 mil BTUs no final do mês, tá bom? BTUs. Olha a promoção. Hã? E a minha promoção que eu lancei? BTUs. Qual que é a sua promoção? Aquela eu quero ter um milhão de amigos. Ah, cada essa ouvinte, é boa, essa cada é boa. Cada ouvinte do Estádio 97. Não ouvi isso aí não. Pode me mandar R$1, tá certo, aqui pra rádio, na Paulista 1439, no andar, ou depositar no mínimo uma quantia de R$1 na minha conta corrente. Pra... Eu quero ter 1 milhão de amigos. Quando eu atingir essa marca de 1 milhão de amigos, eu teria 1 milhão na minha conta. Exato. E aí eu dividirei com vocês. Mas aí você vai dar em troca? Que bobagem. Eu dividirei com vocês. Ah, você troca amizade, Mota? Não, ele tem que dar alguma coisa. Os caras, você acha que no Brasil os caras só fazem isso? A gente compra três carros aí. Ah, tem que dar alguma coisa. Dá pra comprar três carros. Não, manda nude. Três carros? 1 milhão? Ah, tá, lógico. Manda nude. Eu só quero ter carro igual do Benja. Então... Aí o dele dá pra comprar dois e olhar. Ah, mas esse carro do Benja é embaçado. Faz 200 metros com litro. É. Vamos louco. Lá pro telefone. Vai tocar o telefone. É o nosso Asdrubal. 3284-7097. Fala aí, Asdrubal. Penny. Penny. Puta, eu sou fã desse carro. Penny. Seriado era legal, né? Puta. Alô, ainda é, né? Opa, quem fala? Me identifico muito. Oi, é o Gabriel. É. Big Ben Gabriel. Fury. Gabriel do quê, é Gabriel? Com Sheldon, então. João Gabriel do Santos Sampaio. Quantos anos tem, João? 31. RG 3.1 hoje. Ah, hoje eu fiz um sobe e desce lá. Que merda! Sobe e desce? É. Sobe e desce aí. Na Teodoro Sampaio. Ah, sensacional! Muito bom, RG. Sensacional, salvou a hora. Salvou e a hora. E qual que é o bairro aí, ô, irmão? O Benzinha, Benzinha tá aí? Olha lá, amigo. Tá aqui. Ah, velho. Oi, amigo. Oi. Bruxa. Que azar, cara. Caiu. Benzinha desligou aí. Aí, ba. Oba. Ah, de novo. Atende lá, Rancho. Ai, Rancho Crutes, atende. Alô. Rancho Crutes é bom. Alô? Opa, quem fala? É o Diego. Diego do quê, Diego? Fala, velho. Fala, Diego. Manda aí. Tá zicada a troça. Ei, não tá deve acontecendo. A troça. Ah, a troça. Tá. Ah, do não, jeito não que dá. Tá, não. Não dá, alô. Alô? Quem fala? Consegui, baralho! Alwin, aê! Mas calma, hein? Calma, hein? Calma que tá caindo ligação, ligação. Calma. Caraca, já estão quase 10 anos que eu escuto vocês e não consigo falar. Pela primeira vez, tô aqui no trânsito com meu filho aqui em Santo André. Tem gente que não consegue a 16, 17. É. Ah, que legal, velho. Pô, tem show de bola. Tem gente que ô, velho, manda o nome completo, vamos lá. Tava tentando. Meu nome é Hermes, o Benjinha tá aí ou não? Aqui, tá sempre aqui. Fala aí, amigo. Hermes. Hermes Barbosa, Barbosa de Amorim, ainda bem que ele não tá aí. Graças a Deus. Zene, amigo. Barbosa, Barbosa. Quantos anos você tem, Hermes? 3.7. 3.7. Ah, mas bom foi o outro, né? Como assim o outro? O Hermes Aquino, né, velho? Ah, esse foi. Lembra do Hermes Aquino? Ora, é sensacional o Hermes Aquino. Nota. Toda hora é zero. Zero? Iba. Problema é com... troço aí, no aniversário. Problema é com você. Problema é com você. Não é possível. Pô, RG, nota zero, rapaz. Zero. Não sou eu que faço trocadilho. Ah, mas ele não gosta de você. Já falou. O trocador? É, já falou. Eu não gosto. Quando eu tô na mesa lá, ele só tem. É, mas eu não sei. Quando o sombra tá, pra você ficar meio preocupado, ah, entendeu? Preocupado, não sei. Ó, velho, e o bairro, hein? Bairro. Eu falo de Santo André, moro no Jardim Ana Maria. Maria. Ah, Benjinha, Santo André. Ana Maria. André. Você já comeu muito Ana Maria? Ô, PC, amigo. Tô do... é bom, hein? Oscar! Salvou a hora, RG. Você tá louco hoje, né? Salvou a hora mesmo, viu? Mesmo. E o time? Time. É, mano, solta o hino aí, todo poderoso Timão. Ah, Coringão, mano, Coringão. Sim! Coringão. Ô, amigão. Fala aí com o Verbs. Você acha que o Tite acertou, cara? Possivelmente amanhã contra a Ponte Preta ele vai colocar uma equipe mista pra jogar. E a prioridade é o clássico domingo contra o Palmeiras, cara. Tá certo, Tite? Ô, mano, do jeito que o time tá jogando, cara, com esse esquema tático aí que o Tite montou, a gente passa um carro com reserva, passa o carro com titular, passa o carro com todo mundo, rapaz. Ó, soberba. Não, mas o ouvinte não deixa de ter razão. Olha, soberba. É o que tá acontecendo no campeonato, gente. RG, tinha um time que tinha essa soberba aí, hein? Mas a questão não é soberba. Mas peraí, a questão não é a soberba. O ouvinte tá constatando um fato. O time do Corinthians, depois da devastação que aconteceu ali no elenco do Corinthians, da devastação, a China veio, levou jogadores, a Europa veio, levou jogadores, enfim. O Corinthians, ele teve um desmanche. E o ouvinte que ele tá constatando é um fato. Porque mesmo você trocando as peças, Domênico Gato, é claro que no começo aí, e ainda hoje, o Corinthians ainda não tá 100%. Mas a tendência é que o Corinthians aí na mão do Tite, ele consiga jogar assim, não o mesmo futebol que apresentou ano passado, um futebol parecido. Porque você troca as peças ali do elenco, mas o estilo de jogo que o Corinthians pratica, tá certo? Aquele jeito lá, o 4-1-4-1 que tá na moda falar isso hoje, ainda é preservado. O estilo de jogo do Corinthians, atacar em bloco, defender em bloco, fazer aquela marcação alta na linha defensiva do adversário, isso ainda foi preservado. Então, o ouvinte ele tem razão. É claro que existem alguns detalhes ainda que precisam ser acertados. O time do Corinthians ainda precisa melhorar fisicamente para que você possa jogar da mesma forma. Mas os jogadores estão começando a entender o estilo que o Tite quer. Tanto é que no começo do ano, quando o Corinthians começou a jogar, as partidas eram um pouco mais dramáticas. O Corinthians ele não conseguia criar tantas chances. O Corinthians ele vencia com placar teoricamente apertado. Hoje, não é que muitas vezes não vença com placar apertado, mas o Corinthians ele cria inúmeras chances. Assim como foi na derrota para o Cerro Porteño lá no Paraguai, tudo bem, perdeu, foi 3-2 o jogo. Mas no primeiro tempo, o Corinthians poderia ter aberto uma vantagem de 4 gols. Então o time do Corinthians hoje, eu ainda acho que precisa melhorar um pouco o trabalho de finalização. Porque não adianta nada você criar inúmeras chances, 10 chances por partida, e, sei lá, empatar 0-0, ganhar por 1-0 aí com a calça na mão. O Corinthians, se caprichar um pouco mais, consegue ampliar esses placares que vem tendo. Tô errado, amigão? Não, com certeza, mano. E principalmente assim, eu diferente de muitos aí, eu gosto do André, eu até gosto do futebol dele. Pena que ainda ele não conseguiu ainda esse entrosamento que nós gostaríamos que ele conseguisse, né? Mas pra quem teve Wagner Love durante aquele período todo e ele terminou o campeonato até razoavelmente muito bem, eu creio que ele tem condições. O único que tá destoando hoje, acho que do time titular, é o Guilherme, né? Uhum. Eu imaginava aí, lógico, por ele ter ficado um bom tempo sem jogar devido às lesões, que ele teria mais dificuldade, mas ele com certeza tá destoando, né? Mas tem alguns que estão suprindo por ele, né? Caso do Luca, o próprio Luca aí tá comendo a bola. E muita gente tá valendo a pena, isso com certeza. E o Luciano, voltou, mano? O Luciano tá relacionado pra jogar amanhã, Motinha. Ele já voltou da lesão, ele já fez algumas partidas aí. Mas não voltou aquele Luciano? Então, é até normal, contando, viu, Motinha? Porque um cara quando volta de uma cirurgia como foi a dele, uma cirurgia até certo ponto complexa, que ele ficou muito tempo parado, o cara volta um pouco receoso até ele ganhar e readquirir a confiança, demora um certo período. Fisicamente ele também não tem mais aquele arranque que ele tinha antes da lesão. Mas isso tudo, eu creio que o tempo vai curar, entendeu? Mais cedo ou mais tarde, o Luciano vai voltar a jogar a bola que ele jogou. Tanto é porque é um atleta que possivelmente estará nas Olimpíadas, né, cara? Então ele precisa, até por ele próprio, voltar a ser aquele cara antes da lesão. Mas, ô amigão, com relação, por exemplo, ao elenco do Corinthians, eu não sei se você chegou a acompanhar o Douglas, aquele goleiro que o Corinthians contratou, na época que ele estava atuando no Bragantino. Dizem que esse cara é muito bom. Eu, particularmente, não o vi jogar ainda. Mas o Corinthians emprestou o moleque aí pro Grêmio, cara. Ficou sabendo? Bela discussão essa. Não, mas é verdade. Os times brasileiros aí. Os times brasileiros, eles têm uma carência aí muito grande no gol. Muitas vezes aí os times não conseguem acertar goleiros. Você vê aí, até o caso do Atlético Mineiro. O Lauro. Tem o Vitor aí, que é um excelente goleiro. Você viu, saiu o Lauro também. O Lauro, inclusive, ele tá jogando na Lajeadense. Não, ele saiu. Tá indo pro então, lado. Ele tá esperando aí a liberação aí do Lajeadense pra que ele possa acertar com o Atlético Mineiro. Mas o Aranha não tá perdido aí, ó. Não, mas cadê? O Aranha não tá jogando. Ah, né, então, seu trouxa. Então, amigão, com relação aí ao Douglas, que é um cara que muita gente bota as fichas e fala que o cara é um bom goleiro, o Corinthians acabou emprestando e fazendo um favor aí pro Cormão do Sul Grêmio, cara. Por favor. É verdade. Fala. Na verdade, assim, mano, na verdade a gente tá bem servido de goleiro, né? Lógico, a gente pode perder o Cássio aí no meio do ano, a gente não sabe, né, como ele quase saiu esse ano. Mas o Walter, você já tem visto que ele, quando entrou, ele deu conta do recado. E principalmente, né, ele vem sendo cobiçado aí por vários clubes aqui do Brasil. Então eu acho que o Cássio saindo no meio do ano, o Walter assume. E o próprio Vidotto, que tá lá, que é cria da base, ele tem condições, sim, de ser um goleiro reserva. Então vamos dar uma chance aí pro Douglas andar um pouco. A gente não sabe como é que foi feito esse contrato com ele, se foram cláusulas boas para o Corinthians aí numa possível venda. Então tem que torcer para isso mesmo, com certeza. Deixa o moleque jogar. Também acho, mano. E com relação à seleção brasileira, mano, daqui a pouco tem aí Paraguai e Brasil, cara. Expectativa para esse jogo aí. É hoje? É hoje. É hoje à noite. Mano, eu vou te falar a verdade, cara. Eu nunca torci tanto pra seleção quanto nesse momento. Tá com medo de perder o Tite? Eu já falei, velho. O Tite viaja amanhã. Né, se perder, viaja amanhã. Vocês acham que existe algum percentual de chance, e qual percentual, na visão de vocês, se houver, do Brasil não se classificar pra Copa do Mundo? Eu acho que existe. Eu acho que é zero o percentual de ficar fora. Eu acho que existe. Eu acho que tem. Eu acho que existe. Eu acho que tem chance. Eu junto com o Dodô, viu? Sabe por quê? Gaspar, qual é o seu percentual? Olha, 20%, então, Sombra. Eu acho que tem 20? Mais. Eu acho que tem mais times bons e favoritos do que vaga. Mano, esse ano. Zero? Acho que é zero, Sombra. Zero. A seleção brasileira jamais ficou fora de uma Copa do Mundo e não será jamais agora. Jamais ficou, mas jamais também teve um time tão ridículo que esse. Já teve também, vai. Não, Sombra. Ah, vou dizer algo pra você, Sombra. O Brasil hoje não é melhor que a Argentina. O Brasil não é melhor que Chile. O Brasil não é melhor que Colômbia. O Brasil não é melhor que Equador. O Brasil, não sei se é melhor que o Paraguai, não sei se é melhor que o Paraguai. Daqui a pouco você vai falar que é pior que a Bolívia e o Peru. Mas não, mas é verdade. Tá de brincadeira. Do Água Santa ganharia. E não é melhor que o Uruguai. Aí, ó, te zoou aí, ó. Vai, cadê? Cadê? Olha, se o Brasil do Lazzaroni foi. Não, um percentual, Dodon, percentual. Mas tinha craque, né? A chance de ficar de fora? É. 10%. 10%. Então, dos times que o Domênico citou aqui, das seleções que o Domênico citou, o Brasil tá à frente da Argentina. Mas, mano, está tá à frente do Chile. Argentina? Tá à frente da Argentina. Tá à frente da Argentina, tá à frente do Chile, tá à frente do Paraguai. Então, mas não significa que é melhor. Não, mas tá na frente. Até aí o Equador, que é o líder das eliminatórias. Mas o Macri vai resolver. Começou agora, como você disse. Aí. O Brasil vai pra Copa. O Dunga não vai. Inclusive o Equador tá perdendo a Colômbia, viu, Sombra? O jogo tá acontecendo agora, não, cara. E o Equador que é o líder, e não é? Tem um problema, viu, Sombra? Tá perdendo a Colômbia jogando Sombra, na Colômbia. Sombra, o Equador somou muitos pontos e o Equador não estava entre os favoritos. E o Equador jogando em casa, ele ganha, ele faz muitos pontos. Então é um time a mais. O Equador é um time que ninguém previa a briga. Porque quando você prevê uma briga por classificação em Copa, você fala, é Brasil, Argentina, Uruguai. E aí vem Chile, Colômbia, Paraguai. Mas assim, primeiro escalão, Brasil e Argentina. Sim. E aí vem o resto. Num segundo escalão, Uruguai. Austrália. E depois, Chile. Aí vem aquele bolo de Paraguai, de Chile e Colômbia. Canadá. E aí entrou um estranho no ninho, aí, que é o Equador. Eu fico imaginando o Equador, velho, nessas bolsas de aposta. O que neguinho não... Puta, imagina. Não, e o Equador ganhou pontos fora de casa. É o Leicester da... Ganhou pontos importantes fora de casa. E ele costuma fazer muitos pontos em casa. Que Uganda? De Uganda. Mas estamos falando de time africano. Tá louco. Eu tô jogando War aqui. Ô, Calção, você tá louco? Tô jogando War aqui. Mas no War também não tem Uganda. Mas eu escrevi aqui que eu gostaria que tivesse. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Nossa, não seria bom pra seleção... a porcentagem também, Mota. Qual a porcentagem? Ele não sabe nem o que é isso. O Mota viu pra mim e falou, o Sombra nem perguntou pra mim. Vai, mano. 20%. Não seria bom... Mas ninguém perguntou, né? É, mas eu respondi. Pra seleção brasileira ficar de fora dessa Copa? Eu acho que seleção é diferente de clube. Tem nada a ver, Maltinha. Na minha opinião. Não. Tipo, não ia realmente acontecer mudança... Aqui abaixa a porta, fecha e... Inclusive... Sabe por quê? Assim como eu não acho, não ia cair na real da picada. Eu tenho uma pergunta pra vocês, né? Qual a porcentagem de chance do Brasil não ir pra Copa? Quem quer fazer essa pergunta? Oi, Pretzel, mas essa foi a pergunta que nós acabamos de fazer. Olha, a chance é zero. Porque se em 66, com quatro seleções, nós fomos. E foi ridículo. A do Lazzaroni, foi ridículo. Nós fomos. Em 70? Sabe? Mas peraí. Em 70 era craque. Mas 66 era ridículo, mas tinha Pelé. Batia Garrincha. Foi ridículo, Sombra. Quatro seleções ridículas que foi feito em 66. Mas, RG, mas em 66 e 70... O cachorro, olha, desculpa, Colômbia nem existia pro futebol. Chile, fraco. Era Uruguai, Argentina e Brasil só. Não tinha mais nenhum outro selecionado que era bom. Eu tenho um comentário forte aqui. Era ridículo. Em 96 o Brasil não foi pra Copa, né? Em 96? Também não teve, eu sei. Mas é certo que eu falei, é coerente, né? 96 foi a Olimpíada. Não, o Brasil não foi e ninguém foi. 96. O Brasil tá nesse bolo. Ô, Hermes, um abraço pra você. Deixa um abraço aí também pro seu pet aí. Não, eu acabei de chegar aqui na casa da minha cunhada aqui pra encerrar uma janta aqui em São Bernardo. Ô Sombra, eu só queria deixar um recadinho aí. Nesse período todo aí que a gente escuta vocês aí, pô, cada vez melhor, cada vez mais vocês vêm se superando aí, principalmente na parte do humor e tudo, mas às vezes vocês deixam um pouco a desejar na parte do futebol, né? Eu percebo que, às vezes, alguns acontecimentos durante o dia que a gente enxerga aí na internet, aí vocês começam a comentar e vocês não sabem do assunto, que um canal como a Globo, o UOL, como esses caras todos já disseram, né? Até mesmo o RG falou aí sobre a negociação do Santos, aí, com essa multa da FIFA. Realmente, a própria FIFA deu lá um detalhe, lá, que isso não se tratava do Neymar. Ela não deu diretamente o porquê que o Santos estava sendo punido, mas não foi por causa do Neymar, né? O RG foi ignorante esse ponto. Só se inteirar, né, RG? O RG, se inteira aí, velho. Só pra te informar. Você ser grosso com ele. Se você pegar. Não, mas ele não foi grosso com você. Se você pegar aí e fizer a abertura dos sites aí de esporte, você vai notar que estão se referindo ao Neymar, sim, viu? A multa. Mas se você for apurar a matéria em que a FIFA colocou o porquê que ela estava multando o Santos, ela mesmo frisou que em nenhum momento ela estava citando o nome do Neymar no momento da multa. Mas isso é um de menos. Cara, eu queria mandar um abraço pra todos aí. Domênico, você com certeza é imparcial, mas não vai ganhar de vocês domingo, viu? Não vai. Você sabe que não vai. Lógico que vai. Não vai ganhar, infelizmente, velho. A fase de vocês tá tão ruim que a gente poderia até sentir medo, né? Porque sabe como é, né? Nada melhor do que ganhar do rival. Sabe que não vai ganhar. Não minta pra você mesmo. Tá, Oi, diz aí. Pô, desculpa aí pelo RG, pelo Mota. A gente vai tentar melhorar. Acho que toda crítica é construtiva. E a gente... Acho que você tem um fundo de razão aí. E, pô, obrigado pelas palavras. Obrigado, cara. Né? Não, que isso, que isso. Ó, eu que agradeço mesmo. Ó, assisto vocês direto lá pelo estúdio ao vivo, tá? Super da hora. As câmeras girando, né? Porque às vezes você assiste um programa de rádio na internet, você vê uma câmera fixa lá, você não vê nada. Ah, mas elas giram porque o nosso diretor é o Sérgio Louco. É verdade. Não, parabéns, parabéns. As câmeras giram, dá pra ver o Motinha, dá pra ver o Rude aí, dá pra ver todo mundo. Ô, vou mandar um beijo pra você agora, fica vendo aí, ó. Eu vou te mandar o Rude. Não, não, infelizmente, Rude, eu tô no trânsito agora, acabei de descer do carro. Vou mostrar o lado esquerdo do meu seio. Atenção, Rude agora. Não, não lembro não. Não, essa é uma cena. É uma camisa que eu ganhei. Não, você não vai lamber nada. Atenção, nesse momento, pra quem não tá acompanhando através do nosso site, o cara virou aí. O Mota está tentando mamar no Rude. Meu Deus do céu. Que cena nojenta, grotesca. Ó, recebi um WhatsApp aqui, o Domênico. Domênico, deixa ele. Que isso, Domênico? Não vou deixar, não, velho. Deixa ele? É. Deixa ele mamar, ué. Ah, que isso, Domênico. Dane-se. Pintou um ciuminho aí, hein? Dane-se. Não, sou eu. Ô, Hermes, um abraço, oi, cara. Obrigado, viu? Tudo de bom. Tudo de... Obrigado vocês, viu? Fiquem com Deus aí. Parabéns pelo programa. Um abraço. Valeu, cara. Mano. Obrigado. Abraço. Valeu. É. Aí o Neymar não tinha nada a ver com isso. Se você quiser, eu te passo alguns argumentos. Então, oi, Prédio, ajuda aí. Ajuda. Então, lembra aí. Ajuda aí, Prédio. Vamos lá. É. Santos se preocupa com Nogueira, reforço que não joga. Idiota. Tá escrito aqui embaixo, né? Aí, idiota. Da FIFA, lê aqui. Aqui, ó. Vai. É a FIFA multa Santos por infringir estatuto de transferências na venda de Neymar. Essa é pro RG, tá escrito do lado aqui, ó. Dodô. Eu, diga. Hoje, na contramão do que disse o Hermes aí, trazendo informação, diz que o Cuca gostaria de ter o Leandro Donizete, volante, né? Outro que... volante? Qual a tua opinião a respeito? Vai lá, João. O problema do Palmeiras não é volante. Vocês vão ver que é sobre o Leandro Donizete, diferente da RG, que então, mas, trata não, as coisas de maneira equivocada. Eu fiquei sabendo. Quem trata é a Globo.com, eu não trato nada. Definitivamente o problema do Palmeiras não é volante. O Palmeiras hoje tem lá, como volantes, o Gabriel, né, que tá voltando agora, o Gabriel que foi muito bem no ano passado, depois se machucou. Você tem lá Matheus Salles, você tem Jean, você tem Arouca, você tem o menino Thiago. Thiago Prantos. Né? Aliás, o Jean foi testado como lateral direito. E o Cuca com essa declaração se indispôs com toda essa turma aí. Ah, mas o Cuca não falou isso, não. Ah, não? Não queria o Leandro Donizete? É só se informar, né? Não foi ele que disse que queria? Tá vendo? RG aprendeu com você. Aí. O Palmeiras hoje... Quem pediu o volante? A escalação que ele tava treinando lá, eu achei bacana. Gostei da escalação. Quem quer, hein, o JJ? Com o que temos, né, vovó? Ele colocou, hoje ele colocou o Prass no gol, né? Ele colocou na lateral o Jean. Ele colocou de volantes lá o Vitor Hugo e colocou o Thiago. Zagueiros. O zagueiro. Ele colocou na lateral esquerda o Egídio. Aí no meio ele colocou, ele fez um sistema 4-4-2. Ele colocou Matheus Salles com Arouca, que foi a mesma zaga contra o Santos na final do ano passado. Ele colocou Alione com Robinho. E colocou Gabriel Jesus correndo dos dois lados, né? Virando de um lado pro outro. E Alexandre no meio. Centroavante fixo. Então o Dodô tá fora ainda, né? O Dudu não joga. Aí, mas tá nessa formação, eu achei interessante. Por exemplo, você tem a velocidade do Gabriel, você tem dois meias pra ajudar o meio de campo. É que o Alione foi muito mal nesse jogo. Horrível. Todos foram, né? Agora, todos foram mal. É que é engraçado do Alione, quando ele jogava no Vélez do Paraguai... Ia bem, né? Não, ele era mais ala pela direita do que meia. Ele jogava de... Como é que chama? Quinto homem de meio? Ponta como é que de fala? Lança. Terceiro. Ah, do terceiro volante? Era mais isso. No Palmeiras, Jojo, ele tá virou... jogando meio na frente. Eu acho que não é o posicionamento. Mas o foco da questão. Quem pediu o volante? Agora ele vai jogar na posição dele. Quem? Agora ele joga na posição dele. É isso que a agora ele joga como um terceiro volante, falso terceiro volante. E quando é atacado. Quando tem a bola em seu domínio, ele vira um meio. O problema do Palmeiras o Palmeiras ser um falso zagueiro, um falso lateral, um falso meia, um falso atacante. Mas o Sombra tá provocando ou tá falando sério? É verdade. E a gente tem um falso jornalista. Que é isso? É não isso, fala meu. Assim do RG, não. Não, é de você não, mesmo. Não fala assim do RG, não. É do senhor, peraí. O senhor é moleque. O cara errou. entendeu? Segue o jogo, segue o jogo. Mas o Sombra tá provocando? Eu não entendi essa O Sombra tá provocando? Não, quem falou que tá não. Aí? Quem pediu o volante no Palmeiras? Mais volante. O comentário de que houve o pedido do Cuca. E foi, a notícia foi que, não sei, alguém solicitou o Leandro Donizete. Donizete, seria um dos alvos. Não sei se é o Cuca, mas olha... Desculpa. E outra, nesse olha, setor melindragens, aí o precisa, né? Melindragens. Olha, vocês podem... Gabriel, Matheus Salles, o Thiago Santos, né? Arouca, Jean. É, eu acho que volante. Porra, tem acho lá. Que 10 lá. O problema olha, do se Palmeiras vier, vai embora um, viu, Jojo? O único problema do Palmeiras que não tem é de volante. Ah, vai. O Palmeiras precisava de um bom zagueiro pra atuar ao lado do Vitor. Eu acho que esse Thiago, pelo menos, parece ser o melhorzinho. Parece. É, e eu acho que o Palmeiras precisava de um outro lateral esquerdo. O lateral direito, o Lucas, tá mal e um meia. Ou o Cuca já tá começando a chamar a turma inteiro. Dele. Ah, mas tá mal o time, né? É. Mas o Cuca tem que formar o time dele também, gente. Ó, o Fluminense tá querendo a frouxa, não é de hoje, viu? Não sei se vê esse Leandro Nogueira aí, é capaz de ir embora. Mano, vamos falar da Polo Ar? Opa, vamos lá, assombrar. É, moleque, isso aí. A Polo Ar-Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria aqui no Estádio 97, hein? A Samsung, galera, é isso aí! A Samsung, que tem aparelhos com design e com estilo inconfundíveis, hein? Podendo contar com o sistema Virus Doctor, que elimina 99% de vírus e bactérias, hein? Para você que tem aí problemas respiratórios, você que tem... Tem aquele cuidado especial com esse sistema Virus Doctor, o seu problema estará solucionado, tá legal? Hoje eu vou falar de um aparelho especial, hein? O ar-condicionado multi-inverter quente-frio da Samsung RG. Ele tem a tecnologia que permite, com uma única unidade externa, atender múltiplas unidades internas. Ou seja, economia de espaço e de dinheiro, tá legal? Acessando o site da Polo Ar ou ligando lá também, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung RG em condições únicas do mercado. Só para você que é ouvinte do Estádio 97 poder usufruir, tá certo? E nada melhor do que um ar-condicionado. Você vive bem, RG, sem uma mulher. Mas sem um ar-condicionado você não vive. É, dependendo do calor. Opa! Ô, RG número 2. E ó, tem promoção de volta aqui no Estádio 97, hein? O negócio é o seguinte, o cara quer entrar no ar dizendo a nova frase, hein, RG? Ó, só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Anotou aí? Só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. O cara no final do mês concorre a um ar-condicionado de 9 mil BTUs, cara. Boa. Que baita apresentão, hein? Então você já sabe, amigão, com a Polo Ar-condicionados e a Samsung, você entra no clima. Beleza, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. O oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. E o São Paulo que vai jogar amanhã contra o Linense. É o Linense ou é a Linense? É o time do Linense. O Linense. O Linense. Mas, por exemplo, por que fala a Portuguesa de Desportos? Não é o time do Portuguesa? Ele é a Portuguesa é Associação Portuguesa. É, mas e o Linense é como? Tudo bem. Então por que você fala o Palmeiras e não a Palmeiras, se é a Sociedade Esportiva Palmeiras? Tinha que falar a Palmeiras. Mas, não. Aí se for usar só o Palmeiras, não, né? A Palmeiras. Mas ninguém. Mas eu falei da Associação Portuguesa de Desportos. Eu acho que se tratando de futebol é tudo o. É que é o incoerente. É o time do Linense, você... o time do Palmeiras, o time do Santos, quando o time da Portuguesa. A Curitiba. Quando você se refere à equipe, aí pode ser no feminino. A equipe da Linense ou a equipe do Linense? A equipe da Linense, né? Mas não é, mas se for o clube. Aí se for o clube é no masculino, né? Você aí tem... é do Linense. Aí é do Linense. Você vê como é importante esse tipo de detalhamento. Lógico, o feminino, o masculino, o plural, o singular. O artigo. É verdade. Se é a Portuguesa, devia ser a Palmeiras. Vamos. Mas é que a Palmeiras se refere aí à planta, né? A árvore, aquela... A palmeira. Aí, já que eles estão ficando tão coisa... parecido, podia ficar a Palmeiras. Né? Aí, Dodô. Oh, e é que aconteceu na Lusa? Mandaram todo mundo embora da Lusa. Mas peraí, eu botei o hino do São Paulo, não foi à toa, porque o Lugano será poupado, então o Lugano amanhã não vai. Foram relacionados vários jogadores, entre os quais não está o Lugano. Chama atenção, esse Daniel, ele dá uma agilidade melhor no meio de campo. Esse menino aí, Daniel, que veio lá do Botafogo, foi no Palmeiras, aí não foi contratado porque estava machucado, fez cirurgia no São Paulo. Esse menino Daniel aí é um rapaz que eu acho que pode dar mais desenvoltura no meio de campo de São Paulo. Esse moleque não, não. É bom de bola. Se tá indo é bem, o cara que entrou bem não, também deixa o moleque. Schmidt, o Lucas Fernandes e o João Schmidt. Também, né? Se tá indo bem, deixa. Ué, não, quem não, não tá mexe. Legal? Thiago Mendes, né? Caiu o futebol terrivelmente. O que aconteceu com ele, né, velho? Não dá pra entender. É, não sei, às vezes é fase. Às vezes é fase. Contaminou. Né? Ele deu uma jantada no moleque. Vai ver que é companheiro de quarto do Centurion. Vai ser. Deve ser. O que foi, mano? O Thiago Mendes aí, um jogo do São Paulo. Que jogo que foi? O moleque foi chutar uma bola, Sombra. O moleque até... Ele foi pra cima, né? Meio mascado na bola. O goleiro acabou fazendo a defesa. Mas o Thiago Mendes deu uma jantada no moleque. Ah, é? Tá errado isso daí, né? Olha aqui, mensagens que vêm através do aplicativo da Energia, também através do nosso e-mail, estádio97@97fm. O Alex Santos. Dodô, o Palmeiras só tem chance de ganhar porque, com certeza, o presidente vai dar uma bolada de bicho. Só assim pro seu time jogar alguma coisa. Mas aí o problema é nosso, nós temos dinheiro, trouxa. Ah, mano, Palmeiras que fechou fevereiro com lucro de 6 milhões de reais, hein? Então, nós temos dinheiro, então é problema nosso. Não, mas o dinheiro é do Paulo Nobre, tá recuperando. Mas aí vai gastar em todos os jogos, fica dando bicho alto, hein, Dodô? Não, é Paulo Nobre nada, ele já deu já o jogador, já, o Galinha. Galinha é você, o sua bicha. O Tyson. Tyson. Tyson. Pergunte ao Rude se ele venderia um Viagra pro amigo... Isso. E namorado da mãe dele. Olha, isso, se um cara precisa de um Viagra pra ficar com a minha mãe, que é uma gata, ele não nem olha tem que estar cara, com ela. Olha só, foi bem. Mas é verdade, mano. Isso, aí você foi bem. Eu não venderia, sabe? Ele perguntou isso. Não, mas às vezes o cara, velho. Às vezes o cara pode estar com alguma disfunção. Mas não é que o cara, não, mas às vezes não é que o cara é próximo. Problema, ué. Não, não, é, peraí, eu entendo o ouvinte, é que o Rudy não transa tanto, então ele não sabe. Como assim? Ô, Rod, eu por lucro. Exemplo, ó, vou te contar uma dica. Não é que o cara é broxa, mano. Discussão dos comedores. Não, é ficar mais tempo, não, é isso. É, o mano é pegador, né, mano? Não, eu não. Eu não. Já foi o tempo. Mas aqui é experiência. Fala aí, Domênico. Experiência. Fala aí, Domênico. Também, ué, o Domênico também era pegador. O Domênico experimentou. Domênico também era. Não, mas o Domênico também era pegador. Então o negócio é o seguinte: Domênico Gato, vai vendo o raciocínio. Você vai pegar aquela mina top da tua academia, certo? Mano, você não pode ir lá com a tua mochibinha ali, parecendo o Pacato. Sabe o Pacato do He-Man? Sabe? Quando ele tá embocadão, quando ele tá forte. Então, você vai chegar com aquela mochibinha ali, Domênico Gato, que ele vai fazer assim... Impressionar, mas aquelas buzinas sem gás, tá certo? É verdade. Aí o cara fala, mano, hoje é o dia, mano. O cara vai lá e toma triste, um aditivo. Triste, né, mano? O cara toma um aditivo, que é pra mulher nunca mais esquecer, Domênico Gato. Ah, entendi. Mas é verdade, Rod. Às vezes não é que o cara é broxa, mano. Não é que precisa. Tem que ser aquela marreta, né, mano? Tem que ser marreta, hein, mano? O cara quer dar aquela apresentada. Não tem que ser martelinho, tem que ser marreta. Muita testosterona. Ô, Rafael Monteiro, boa noite. Ouço o programa há 5 anos, tenho admiração pelo trabalho de vocês. Estou no 8º semestre do curso de administração pela EMB Morumbi. Meu trabalho de conclusão de curso é referente a um estudo sobre os modelos sócio-torcedor dos principais clubes de São Paulo. Gostaria de saber se existe a possibilidade de entrevista com os integrantes do Estádio 97, os quais os mesmos possuem o know-how e são grandes profissionais, na qual minha orientadora pararia de encher o saco do meu grupo. Know-how a gente tem? Ô, nossa, Rafael, cara, pra que ler isso, se velho? Se você quiser vir aqui fazer entrevista com a gente, sacadagem. É só agendar com bar@97fm.com.br. Agora, em relação a essa questão de, desse programa aí de fidelidade, de sócios torcedores, etc e tal, você pode dar opinião. É, cara. Ele não entende. Não, o Mota não entende. Eu não entendo, eu pago só. O Mota não entende, só paga. Agora, a gente pode dar até opinião. Não, mas vem cá, tem algumas coisas... Tem umas coisas complicadas nos sócios, por exemplo. Você entende aquela história da moeda? Claro que eu entendo. Da moedinha? Óbvio, eu não entendo. Eu não consigo entender. A moedinha? Aí você vai acumulando moedinha, depois você troca por vantagens, né, experiências. Mas é legal. Você mesmo já explicou o que é? Eu sei, mas você é um cálculo. Não, tem um cálculo lá, quanto que vale e tal. Até hoje eu não entendi. Então vamos pedir. Ô, Vinícius, liga pro Mota, ele não entendeu, Vinícius. É, eu acho legal os caras virem aqui explicar. Tá bom. Mas olha, manda e-mail pro bar@97fm.com.br e ele agenda, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Olha aqui, o William. Rudy, serei um bom padrasto pra você e um ótimo marido pra sua mãe. Olha, tô querendo furar o olho. Qual o nome desse idiota aí? William. Vai se ferrar, meu velho. Vai, primeiro aprende a trepar, depois enche o saco. Ah, grosso! Eu tô de brincadeira falar isso do ar. Nossa, é muito grosso, velho. Ricardo Rodrigues de Moraes. Acho mancada também. Ô, mano, aquela vez você falando do RG fechando o porta, fechando a porta de roupão com a mãe do amigo, aí foi épico. que eu falei, mano? Eu nem lembro. Ah, eu também não lembro. Fala tanta besteira, velho. Tanta absurdo. Tanta bobagem. Eu gosto quando ele fala do RG na sacada. É a Dilma do rádio, é o bando. A Will Rodrigues fala, quero conhecer a mãe do Rudy. Nossa, todo mundo quer, velho. É, o Walter pena, Carmo, né? Manda parabéns pra mim. Muito obrigado, Walter Carmo. Valeu, que eu quero conhecer Paris, Walter, também, eu não posso. Olha a esbrista, velho. Olha lá, os bris também querem. Vai ferrar, Paulico. Olha, fica zoando que a sua filha trabalha na rádio, viu? Você não esquece disso, não, velho. Ó, pro Rudy dar uma paulada, aí, não teve tanta mensagem quanto pegar a mãe dele, velho. É, podia fazer um concurso com a mãe. Tem que mudar o foco, velho. É, se fizer com a mãe, a gente bomba, velho. É o pai que tem uma filha gostosa e a gente faz um casal. Não, mas eu acho mancada com o Rudy, velho. Por quê? A mãe do Rudy dá bora, velho. Bicho saco. E a mãe do cara, man. Tem é bonita elogio, gente. Não, mas ele mesmo é que botou... No... É. Ele é que botou... É. Ele botou a mãe na roda, velho. Ele não botou beleza, nada, não. Vocês ele botou aí, no aí, caso, a beleza, a atratividade. Vocês que viram ela do navio e... Seu saco. Ó, vou falar uma coisa. Os caras ficavam uns oião na tua mãe, velho. Ficar da mãe do Rui, tem que ficar mesmo. Só repassando aqui, viu, Sombrado? Nem melancia. É, o jogo das eliminatórias tá rolando aqui, tem um pouco mais de 5 minutos aqui. A Colômbia tá ganhando do Equador por 2-0, tá bom? Beleza. Aproveitar, mano, que você tá cheio de vontade de falar, fala do cartão Zoom. Opa, vamos lá, vamos lá. E lembrando aqui que o Equador é o líder das eliminatórias, viu, Domenico? Meu Deus. Não perdeu ainda, né, mano? Tá voltando pro lugar de onde não devia ter saído. Vai lá pro fundo da tabela, mano. É, amigão, mas agora eu vou falar do cartão Zoom. Ó, quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Não sabe como? É muito simples, cara. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito e pronto. Ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, cara. Você vai ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único. É, moleque. Zoom é a evolução da conta corrente. E com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode estar tomando ali o seu café, discutindo a relação com a tua esposa ou com o teu namorado. Você pode estar vendo a novela. Enfim, o importante é que você jamais voltará a pegar fila para colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Não sabe como se escreve Zoom? Eu vou soletrar para você, tá bom? Soletre. Vai lá, Lucianinho. Z-U-U-M. Z-U-U-M. O M, M de mano no final. Quer saber mais? Acesse aí também zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, Sombra, o ouvinte que ligar aqui dizendo a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. É um crédito para que ele possa gastar em qualquer lugar onde ele bem entender, tá legal? Cinquentão. Então liga e fala a frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Muito bem, esse é o Estádio 97, também no oferecimento da Esser Narigudo. Ô, Dodô, quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer, hein, amigo? Você quer confiança? Então presta atenção. Café. A Esser tem mais de 50 anos de realizações. Você quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Tijolo, amigo, é moeda forte. Você quer localização? Presta atenção. Os imóveis da Esser estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Olha, em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde, o Morumbi, o Pacaembu. Você quer um novo? A ousadia da arquitetura Esser transforma paisagens e inspira pessoas. E olha, se você quiser ouvir quem já comprou, uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento da Esser. E olha, uma aprovação de 92% não é para qualquer um. Então, se você quiser qualidade em cada metro quadrado, já sabe. É Esser que você quer? É Esser que eu quero. É só ligar, anota o telefone aí. 3666-0900. 3666-0900. E fale com um consultor Esser. É isso aí, amigão. Um abraço pro Rafa, Paulo Horn e para toda a família Esser. E você já fez a reserva do resort? É, vem aí mais uma edição do resort do estádio, hein? Consulte as condições, você pode parcelar em 6 vezes no cheque no cartão. Ligue agora na Lotus Travel, tá toda a equipe da Lotus aguardando aí. Parabéns pro Paulo Tinoco fazendo aí 42 anos. 2896-4665. 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão, viu? Aí fica bem mais fácil. É. Vamos aos ouvintes. Sombra, só oi, diga. Não, que o RG, você falou que a seleção do... Essa aqui, é melhor do que a do Lazzaroni. Errou outra coisa, né? É isso? Não, não, não. É um não, não, eu, que... eu falei, se a seleção do Lazzaroni foi... Foi. Né? Pior. Essa é pior. Não, porque o Lazzaroni era um puta de um técnico ruim. Ruim pra cacete, entendeu? Não, teve um ouvinte que mandou a seleção de 90 aqui. É, a gente não lembra. Vamos ver se vocês acham pior ou melhor que essa que tá aí. Tafarel era o goleiro. Moser, Ricardo Gomes e Mauro Galvão. Jorginho, Dunga, Alemão, Valdo e Branco. E na frente, Miller e Careca. E ainda tinha no banco Romário, Bebeto, Aldair, Silas e Mazinho. E aí? Não sei se foi o mesmo, é o Anderson Gonçalves, é isso que mandou? Ele que mandou, é. É, tá aqui, ele copiado. Valeu. Só o banco já... É, mas o Renato Gaúcho no banco. Não, mas o banco era... Os caras eram novos. Mas não se baseiem, no que o Romário representou, mas ele representou depois. É. O Romário porque só foi jogar depois. Ali, então, até ali eles eram banco. É. E essa seleção de 90, RG, eu era um garoto, eu tinha 8 anos. Era ruim, viu? Mas foi uma seleção extremamente criticada. Era ruim, inclusive pelo fato do Neto não estar lá. Essa seleção aí, você tira uma exceção ou outra aí, viu? Mas não deu liga. Não deu liga. Mas o grande problema dessa seleção... Mas qual era a melhor? É que ela jogava... Essa ou a de hoje? Essa daí, muito melhor. Essa daí tá muito melhor. Você tá falando de termos individuais? É, você pegar um por um. Mas de 90, você tá louco. A de 90 é a nota de... Não tem comparação. Olha aqui, cara. Por isso que eu digo, a de hoje é a pior seleção de todas. Não, mas pera lá. Vocês estão se baseando no mau momento da seleção brasileira hoje. Não, eu tô falando individualmente pelo nome dos jogadores. Muito melhor. Só Miller e Careca é melhor do que tudo que tá aí hoje. Só Miller e Careca. É melhor que o Neymar, mas o resto... Ó, peraí, se você for ver aqui, cara, o Jorginho, lateral direito... Jogava bem. Jogava bem. O Daniel Alves também joga. O Moser, o Ricardo Gomes, o Mauro Galvão... qualquer um deles é melhor que Davi Luiz. O Dunga era aquele volante pegador, né? De destruição mesmo. Qualquer um deles é melhor que o Davi Luiz hoje, e nenhum deles deve pro Miranda. Mas peraí, hoje é fácil meter o pau no Davi Luiz, porque o Davi Luiz foi mal na Copa, o Davi Luiz foi mal no último jogo da seleção brasileira. É ruim, mano. O Thiago Silva também, ele meteu a mão numa bola que não merecia ter metido e depois deu de louco. Ah, eu não pus a mão na bola e as imagens mostraram que ele colocou. É um cara que chorou durante a Copa do Mundo. Mas os caras do videogame, Sombra, o overall é mais de 80, velho. Ah, mas você tá falando de videogame. É verdade. O Thiago Silva e o Davi Luiz, eles são zagueiros considerados. E até a Copa do Mundo do ano passado, todo brasileiro colocava os dois ali como monstro na zaga. Eu não via brasileiro metendo o pau, Domenico Gato. Isso é verdade. O Davi Luiz é peladeiro. É muito fácil falar que o Davi Luiz é peladeiro, porque falhou no último jogo na eliminatória da Copa. Hoje, e pela Copa Tosca que ele fez. Mas os brasileiros, Sombra, todos os caras, quando iam falar de Davi Luiz e Thiago Silva, colocavam os caras como monstro. Aqui não tá em discussão o que as pessoas falavam que era. Essa seleção tá sendo remontada. É que eu acho que aí entra aquele comparativo, pelo menos na minha opinião. Jogador de seleção e jogador de clube. Esses caras aí da seleção 90. De 90, porra, esses caras nos clubes, tá louco. O RG, e a seleção de 90, ela ficou marcada pela eliminação da Copa, mas ela não fez uma pré-Copa ruim, não. Ela foi campeã da Copa América em 89, aqui no Brasil, jogando muito. A do ano passado também, ela foi campeã marcada pela eliminação contra a Argentina, e contra a Argentina fez seu melhor jogo na Copa. Só vem cá, ainda tinha no banco Bebeto, Aldair, Silas e o Mazinho. Não, e tem mais gente. Tem o Renato Gaúcho também estava no banco. Está de brincadeira, mas não tem nem comparação. O banco já era bom. E o Romário estava no banco porque ele se machucou. Ele era titular do time do Lazzaroni. Ele não estava tão bem, né? Ele se machucou feio e nem, não era nem para ter ido para a Copa. Ele levou filé. Lazzaroni levou, meu. Esses caras nos clubes, eles eram filé. Nossa. Esses caras jogaram muito. Mas a maioria deles aqui, não só em clube, em seleção também jogou. O Jorginho foi campeão, o Dunga foi campeão. A base de 94 é a seleção de 90. Também. O Careca na seleção. Foi em 94. O Careca em 86, por exemplo, ele foi bem na seleção. Só que a seleção perdeu nos pênaltis pra França. É. Careca fez gols. Sim. A seleção foi eliminada nos pênaltis. Exatamente, pela França, que o Zico e o Sócrates perderam o pênalti. Você acha que o Careca é um jogador ruim na seleção? Não, incrível, não. Eu acho que nessa seleção eles não deram liga. Você acha que pesa contra a seleção? Não adianta você piscar, é a minha opinião. Eu acho que essa seleção do Lazzaroni, tanto o técnico quanto a seleção, eu estou reconhecendo, esses jogadores, eles eram demais nos seus clubes. Agora, na seleção, não. Sabe na que pesa contra liga. Essa seleção fica atual? Fica aí com o Firmino. Falta de personalidade. Tá louco essa seleção. Essa é pior ainda. Essa é a pior seleção. Essa é pior ainda. Mas o que tá pesando muito contra essa seleção, Sombra, é o fato do Brasil ter tomado aquela fatídica goleada de 7-1 pra Alemanha. Porque se tivesse perdido, não, se tivesse perdido 2-1, 3-2, Domênico Gato, 3-1 que seja, não ia ter esse rótulo negativo que tá tendo hoje. Porque o brasileiro ficou muito incomodado, porque tá na cara, foi o maior fiasco da seleção brasileira. Então pesa muito, Domênico, aquela goleada. Mas foi uma tarde atípica, cara. Por mais que o Brasil pegue a Alemanha hoje, aí eu sufoco dos jogos anteriores. Não, tudo bem, mas é que tá. O Brasil foi a trancos e barrancos, mas passou pelo Chile, passou pela Colômbia, tá certo? E foi naquele negócio, vamos lá, bumba meu boi. Não, vamos emocionar no hino. Mas aquele rótulo de 7-1 ficou muito marcado. Vamos lá, tinha que marcar, né? Ouvintes virgens, só os virgens participando. 3284-7097, oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados e a Samsung. Você entra no clima. Impermeabilizantes recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não. Nem pensar. Alô? Alô? Quem fala? Sueldon. Como é o nome? Ah? Sueldon. Sueldon, eu gosto. Sueldon. Eu gosto. Sueldon o quê? Sueldon da Silva Albuquerque. E quantos anos, Sueldon? 2.8. RG, 2.8 hoje. Ah, isso aí foi o Nariga. Ah, chegou pizza pra nós, hein? Opa! Opa! E sim, o Nariga que usa muito. O que ele usa? Desodorante, porque ele falou que eles soeldam muito. Ah! Mas... Como assim? Zero. Já, de novo. Não, foi ruim. Eu pensei que você ia falar que louco são. Usa o Bozano aqui, ó, do Batman ou do Superman. Os dois são como. Eu pensei que você ia falar que louco são, só é o Dom do Domênico. Você não é mais moleque agora. Ah, é que é lógico. Bota 10. Aqui é tetra, acabou, pô. É perseguição com RG. É uns baba-ovo que eu vou te falar. Ô, velho, e qual que é o bairro, hein? É Itaim Paulista. Ah, Letre Itaim. Amigo, Itaim, eu não conheço, amigo. O narigudo me ligou, disse que tá vendo uma casa pra morar lá. Eu? Itaim Paulista. É Marechal Tito. Não, é sério, ele tá. Por isso até que ele tá atrasado, ele tá vindo de lá, é sério. Com grana, com a grana. Eu prefiro morar em uma casa em cada bairro, pô. É, mas o problema é que cada um mora onde quiser. Exatamente. Ninguém pode impor gosto nas pessoas. Acerto. Ô, velho, e o time aí? Qual o time? Sobe o hino, mano. Qual o hino? Hã? Coringão. Ah, chupa, Domingos. Coringão. Ô, amigão. Fala aí. O Corinthians que tem a melhor campanha no Campeonato Paulista, dado por muitos aqui como um possível candidato ao rebaixamento. O Corinthians novamente calando a boca de todo mundo. Foi o Benjamin que falou, não foi? Não só ele, muitos aqui, inclusive você também. Não, nunca falei. Nunca falei. O Benjamin falou. Eu nunca falei. Que o Ganso falou? Que o Corinthians podia cair com essa lavada de jogador que foi embora. Falou? Falou aqui na mesa. Não tem amigão? Gravado? Novamente o Corinthians calando a todos, hein? É, temos também que agradecer o São Tite. São Tite, né? Porra, cara, o Tite é um monstro, cara. O Tite é um monstro. Outro dia, cara, inclusive o Papa pediu a bênção pro Tite. Ah, não. Que absurdo. Você tá louco, velho? Que absurdo. Não foi o Francisco nessa, velho. É louco. O problema é que o Tite foi lavar o pé do Papa foi lavar o pé do Tite. Poderia. É o contrário, né? O Tite ia lavar o pé dele. Porque o Papa que lava. Não, o Tite ia lavar o pé do. Pode parecer até um certo exagero, mas não é, amigo. Não é. Pode parecer. Pode. O cara é embaçado. Fala, amigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem esse medo aí que estão divulgando assim na imprensa que o Tite possa sair do Corinthians? Ah, é o que mais se fala hoje, hein? Ô, amigão, tem pessoas colocando como hipótese, até o próprio RG citou aqui, o fato do Dunga se tropeçar pro Paraguai e começarem a pedir a cabeça dele, do Tite deixar o Corinthians pra assumir a seleção brasileira. Olha, hoje somos Paraguai. Eu lembro de eu ter falado isso, meu irmão. Pode torcer mesmo, torçam mesmo, cambada adiante. Mano, você viria, se o Tite saísse realmente, você viria, assim, ter um nome na cabeça? Ih, já tô pensando. Olha, amigo, é Mano Menezes. Não. Tem um que tá no Rio que pode estar voltando, dependendo do resultado amanhã. Eu acho que hoje nenhum treinador. Eu acho que nenhum treinador hoje teria condição de substituir o Tite à altura. Nem o Guardiola. Eita! Tô falando sério, Motinha. O Guardiola não teria, o Pellegrini não teria, o Gus Hiddink não teria. Tô falando no Brasil, pô. O Mourinho não teria. É sério mesmo. Fala sério, velho. A condição, esses aí que eu acabei de citar, Guardiola, Gus Hiddink, substituir. Mourinho. Concordo, mano. O Pellegrini, nenhum desses poderia chegar no dedão do pé do Tite, cara. Hoje pro Corinthians, cara, o Tite ele casou de uma tal forma, cara. É igual, talvez ali. Vamos colocar aí, o perfume e a mulher bonita. Mas, combinação você da não hora. Falou com essa intenção, o quê? Mas acaba chegando no mesmo ponto. Por exemplo, você pega um... Você vai deturpar o que eu disse. O almoço de Itaim Paulista chegando. Itaim. Sabe o que acontece, mano? Por exemplo, você pega, vamos supor, amanhã, você pega um Mourinho e chama, vou treinar o Corinthians. O cara nem vai, assim... Vai demorar um tempão, né? Não é só ser o Corinthians, se fosse o São Paulo, se fosse o Palmeiras, o cara chega e fala assim... Cara, o que eu vou fazer? Não, o cara não vai ter nem prazer. Porque o cara tá acostumado a brincar de videogame, de time de videogame. Os caras escolhem os times que querem dirigir. Cristiano aí quando Ronaldo, fala assim, até aquele lateral direito, você precisa tentar explorar o melhor dele. Não, é o tipo de técnico que tá acostumado a mandar trazer o melhor lateral. Lógico. E não tirar o melhor daquele lateral. Então você tá me dando razão. Então, por exemplo, tá me dando razão. Eu acho que ninguém faria o trabalho que o Tite faz. Não, mas é isso que eu não Corinthians. Então, não, mas aí que tá. Não Corinthians. Assim como eu não sei se o Tite faria o mesmo bom trabalho num time gringo. Sombra, uma oportunidade aqui, você é que quando eu falo, você já tá, talvez, com o piloto automático ligado e você já aperta esse botão da vinheta do momento fanfarrão. Mas quando eu disse aqui que eu vejo mais mérito... Você sabe que o botão já está instalado em você. Sim, é inerente, né? Mas quando eu digo aqui, Sombra, de maneira fria, imparcial e racional, que eu vejo muito mais mérito no trabalho do Tite do que no trabalho do Guardiola, é justamente por esses motivos que você acabou de citar. É muito mais fácil. Então, é que o Domênico vai lá e começa a querer rir, aí o pessoal aqui já cai na pilha do Domênico. Mas é muito mais fácil você assumir uma condição, para pegar e falar, quem que você quer? Tal cheque, vai lá e traz. Do que você pegar um trabalho como um Tite, que tem que ir lá e lapidar. É verdade. Tem que buscar jogadores que muitas vezes não são consagrados. É difícil jogadores mesmo. Que muitas vezes ninguém dão nada pro cara. Não. O cara fala, traz que eu vou dar um jeito nesse cara. Dúvida, mas é da maneira como... Eu vejo muito mais mérito no trabalho do Tite do que no trabalho do Guardiola. Sim, mas é da maneira como... Mas é da maneira como você faz o comentário. É que você põe o papa no meio. Você faz um... É da maneira como você faz. Faz o comentário que leva. Que você já cria uma predisposição. Você já coloca o papa no meio, porque é um Deus. O comentário tem que ser sério. Mas, inclusive, RG, quando eu terminei essa frase que o Sombra colocou a vinheta do momento fanfarrão, eu disse pra ele aqui, falei, você vai refletir hoje à noite quando você puser a sua cabeça no travesseiro. Ninguém falou nada disso. Falei nada disso. E agora você tá dando o braço a torcer. E agora você tá dando o braço a torcer. Mas, ô amigo. Eu queria ver o Guardiola pregar o São Paulo. A Colômbia acabou de fazer o terceiro gol, hein? Mano. O Equador. Fala, o Equador tava jogando melhor. Fala, amigão. Fala, Intein. Eu tenho um palpite, viu? Eu acho que esse um ano aí que o Tite ficou. Falaram que ele foi fazer um trabalho na Europa pra aprender. Eu acho que ele foi ensinar, na verdade, né? Eita! Mas, olha lá, ouvinte é fanfarrão também. Momento! Ouvinte fanfarrão! Não, porque eu já ouvi inúmeras oportunidades, Sombra, comentaristas esportivos falando, o treinador é uma mera figura que fica à beira do gramado gesticulando. Tá errado, cara, tá errado. O Tite é um cara que serviu hoje pro futebol brasileiro como divisor de águas. E quando eu falo isso, não é exagero não, Motinha. O Tite hoje, ele mostrou que muitos treinadores brasileiros que têm um certo nome estão ultrapassados na forma de jogar, na forma de pensar, na forma de lidar com jogadores. Por exemplo, esse elenco do Palmeiras aí, RG, vou fazer até um comparativo com o Corinthians ano passado. Em dado momento, amigo, o Corinthians ele tinha o ano passado ali. Edu Dracena, Ralf, Danilo e Wagner Love. Quatro jogadores teoricamente consagrados no banco de reservas. Você via ali jogadores aí com, teoricamente, menos prestígio em campo, na condição titular. E esses quatro que eu acabei de citar aí no banco desses caras que eu... Que é o grande mérito do Tite. E você não via, RG, esses jogadores fazendo biquinho, esses jogadores fazendo panelinha contra o treinador. É o grande mérito dele. Querendo derrubar o cara. Então o treinador, ele tem também esse trabalho no extra-campo. Não basta só ficar na frente do banco de reservas, gesticulando e escalando uma equipe. Muito mais importante. Ele precisa saber lidar nos bastidores também. E o Tite sabe muito bem. Mas manda aí, amigão, o seu placar. Corinthians e Ponte Preta amanhã. E amanhã eu estarei lá, hein, mano. Vai mesmo? Ah, é? Qual setor? É o setor ali, junto com a Gaviões. Setor norte, arquibancada isso. Norte. Boa. É... Qual o placar? 1-0 apertado, vai. 6 bolas na trave. Tá bom, mano. Vamos poupar o placar elástico pra domingo, mano. Eita! E manda seu placar hoje também, Brasil e Paraguai, mano. 1-0 Paraguai. Balbuena. Gol do Balbuena. Isso olha é os caras. Os caras estão torcendo, velho. Deixa eu mandar um abraço. Aí você vai perder o Tite, velho. Vai nada. O Tite não vai sair da, vai, da seleção brasileira. Vai, tô falando que vai. Isso é retroceder, cara. Vai. Mas fala aí, manda seu abraço. Mandar um abraço pra minha família. Com certeza estão ouvindo. Sim. Um beijo pra minha namorada Mariane. Te amo. É, e um grande abraço pro time Avaré Futebol Clube. Pra empresa onde eu trabalho, importadora de rolamentos radial. Um abraço pra todos. Valeu, cara. Um abraço, tchau. Ô, abraço. Amigão, tchau, e tenta ver com o Domênico, manda um e-mail pra ele, porque parece que espanou o rolamento do Domênico. Ele tá precisando dar uma renovada no rolamento. Ele manda um e-mail pra ele. Hoje ele tava até magoado com isso. Se ele quiser trocar, só dá um salve lá. Firmeza, mano. Valeu, cara. Falou. Valeu. Abraço. DJ, troca fumigante. Troca fumigante. Broca fumegante! É, o Broca já vai pôr um som aí pra ilustrar o Benjamin, dando o recado do extra, Benjamin. Parabéns, Edson Brinha! Ô, oh, valeu, Narigudo, você obrigado. Você adora isso? Eu gosto de parabéns, bolo. É. Bolo. O Sombra adora. Aquela animação. Cinquentinha, hein? Meio Sombra. Século, quem diria, hein? Primeiro Sombra pedaço, não, quase, aquilo é legal né? Também. Só 50. Primeiro pedaço, ó, o Gaspar tá falando. Aquela história de fala, primeiro Gaspar. Pedaço é chato também pra caralho. Coisa ridícula, né? Primeiro pedaço, né? Coisa ridícula. Que é o primeiro pedaço? Ah, aí, tem... o moleque vai e dá pra vizinha, e né? E aqueles né? Caras que dividem pra babá. Quatro pedaços, o primeiro pedaço. Dá pra babá. Ai, quando comer? Com quem será... E aquela que você faz aqui quando tem parabéns aqui que você faz? E o substituição, aquela, é. Substituição do pique. É, do pique. Aí você substitui o pique. É, e aí vem o motivo e fala, é pra ver? Não, é pra comer. Olha só, amigo, você merece abrir o placar com o Extra é Gol. O Extra é Gol. Tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. Então segura o coração. Acompanhou a rodada do fim de semana? Esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Então olha, aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar de jeito nenhum Itaipava nos próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E olha, mano, pra sim. Isso não pode faltar Itaipava. Não. O Extra é Gol tem as melhores ofertas pra você curtir o futebol com os amigos e a família. Você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família, torcer, porque você merece o Extra Gol. Você merece mais, você merece um Extra. Mas lembre-se, hein, bebê, só com moderação. Zombinha, ô aniversariante. Ô, mano. Sim. Lembra disso aí? Boa, Taíde, opa. Taíde é um nome de extremo respeito. Ô, Sombra, abraço pro Zé, que taxista que tá levando a minha irmã agora. Cuidado aí, rapaz. Tá levando sua irmã onde? Ela tá voltando de Embu das Artes, que ela tá fazendo que direito. Que não é Embu? Não, ela tava num fórum lá. Será que ela foi comprar lá? Aí, cara, mora minha mãe. Meu primo. Vai lá empinar um pico. Ó, o Zé tá ouvindo. Cuida da minha irmã, hein, rapaz. Senão vou te pegar na porrada. Cara. Puta, mas é jabá de tudo, é, pagou não, não é jabá, o táxi, velho. Jabá, agradecimento. Melhor assim, melhor é pagar aqui do que ela pagar lá, velho. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Juiz! Cadê o cartão? Não, é verdade, vai gastar dinheiro. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. É que você não viu a história da voz. Desculpa, desculpa, mas... Desculpa, mas o mano foi bem pra cacete. Esse juiz é juiz de Libertadores, velho. O mano foi bem. O irmão tá aqui pra defender. Ele fez, ué. Tá certo. Juiz de Libertadores, hein, mano. A Karina, você sabe o respeito que eu tenho por você. Inclusive, eu fui o único da mesa a dizer que é sacanagem eu Sombra ficar lendo mensagens contra a sua mãe. É. Tem que respeitar a mãe do cara. E sua irmã, então, eu sou se você tinha dado uma cabeçada no Sombra. Ela tá, ela estuda, né? Ela tá fazendo estágio. E foi num fórum em Budas Artes. Diz ela. Pô, mas estagiário... Marcela, como assim você não confia na sua irmã? Estagiário apanha, né, cara? É. Vai lá no fórum, no Embu. Bom, mas estagiário de direito... Era 4 horas da tarde. Ah? Estagiário de direito ganha. O problema é estagiário de rádio e TV, né? É mesmo? Olha o Benja falando rádio aqui TV, que em Embu não tem juiz. Falei que nada, não. Convém? O que o Benja falou? Falou que em Embu não tem juiz, tem cacique. Tá de brincadeira. E do lado de cá já tinha soltado, mas foi defender quem? Os índios? Que maldade, chega pra arrastar já esse bagulho. Pergunta pra esse mau caráter se eu falei isso. Ô, mano, o filho do Marcelinho, acho que não teve a mesma herança do pai. Foi reprovado na Santista, na portuguesa ali. Tomou relo lá, mano. Pô, o Santos colocou ele lá, emprestou ele lá. Que é embaçado, cara? É, quando o cara é filho de um ex-jogador, um cara que fez sucesso, pesa sobre ele, Sombra, o nome do pai. É igual o Edinho. Imagina o Edinho se jogasse na linha, RG. E o Romarinho? Lembra do Romarinho, filho do Romário? Mas quando o cara é bom... É, igual o Djalminha, tudo bem. Djalminha foi um caso... Pode dar guia. É, mas é um em 10, hein? O certo era o filho do Centurion jogar. Os Maldini... Porque não tem expectativa nenhuma. Os Maldini no Milan. E o Jordi Cruyff? Não, mas é complicado. O Jordi não é jogador. Que merda de piada! Não, idiota, o filho do Cruyff. O filho do Cruyff é diretor de futebol do Maccabi Tel Aviv, em Israel. Ah, é? Ah, então, mas eu acho que é complicado, porque sempre vai pintar comparação com o pai, né, Sombra? Ô, mano. Oi. E o Corinthians renovou com o Rodriguinho até 2017. Valeu a pena? Olha, Sombra, o Rodriguinho é um jogador muito contestado pela torcida do Corinthians, mas é um cara que o Tite gosta muito. Inclusive, aí, mesmo o Michael tendo feito boas partidas aí com a camisa do Corinthians, o Tite deixou o Rodriguinho como titular. É, eu acho que vale a pena sim, cara. Principalmente pelo fato de ter o aval do Tite. Tá bom, então. E nessa pegada aí, pais, já é difícil ter um filho bom, né? Se ele foi bom. Imagina dois, né? Ah. Dois teve só, eu lembro, do Lela e do Mazinho, né? Mas os filhos do Mazinho estão fazendo sucesso, hein? Os filhos do Barcelona também, né? Richarlison, Alexandre, aí também não são nada do outro mundo. Mas não foram perna de pau. Mas foram jogadores normais, né? Richarlison no São Paulo. Eu acho que ele jogou bem. O Alexandre é um jogador. Não, mas quando a gente vai falar que fizeram sucesso... O Alexandre foi campeão da Libertadores, né? Não, então, tudo bem, mas ele tava no banco. O Alexandre é um cara que muitas vezes ele tem bola pra jogar como titular, mas ele se destaca mais no banco. Quando ele entra em algumas partidas, enfim. Mas não foi perna de pau, né, mano? Não tô dizendo que são maus jogadores, RG. É que eles não são essa referência que a gente acabou de citar. Por exemplo, o Djalminha. Não. Claro que não. É aquele... Tudo bem, boa noite? Boa noite. Tudo bem, Mota? Tudo bem. Parabéns pela sua participação no Pedaço Junto. Muito boa. Obrigado. Me lembrou quando eu comecei lá no interior, que eu entrei no ar com o microfone desligado, né? Então eu fiquei falando uma hora e eu vi que o pessoal não respondia lá. E aí aconteceu, o pessoal ficou me zombando e tudo. Então eu me pus no seu lugar. Obrigado. Parabéns, viu? Você é brother. Oi. Você vê você no Mota? Não, não muito perto, né? Eu digo assim, tava desligado o microfone porque o operador de áudio, ele errou. A operação de áudio, antigamente, hoje é muito fácil, hoje é muito, você entra no rádio, tem um aplicativo que fala por você. Daqui a pouco vai ter um aplicativo que faz você imitar e não vai ter mais imitador, entendeu? Ele põe na garganta, ele faz a voz de quem quiser. Isso, o Sombra baixa uns 4 mil. Aplicativo desse. O Landucci é mandado embora, acho que retroativo. Não, mas eu faria o mesmo. Eu nem lembro o que ia perguntar, mas fala aí, Benjamin. O programa precisa parar agora. Por quê? Porque não pode colocar na mesma frase José Silvério e Cláudio Mota. Eu peço perdão. Isso aí, o Zé Silvério fez 70 anos aí, tá narrando, o mundo merece. Queria pedir desculpa, perdão a quem se sentiu ofendido. O Zé Silvério, pô, você tá de brincadeira. Queria pedir perdão a quem se sentiu ofendido, desculpa. Pedir perdão ao pai. Não, perante Deus, todo mundo é igual. Tudo bem que o Mota é um pouco diferente do resto. Mais ou menos. Mas perante Deus, não é, Mota? Você viu que não tem problema nenhum, a gente amigo. Você é um fura-olho. Por que eu sou fura-olho? Eu ia comentar, mano. dos laterais lá que são irmãos, que jogaram no Manchester United. Era o Fábio e o Rafael, é isso que eu ia falar. Eu só queria entrar pra falar isso, né? Quando eu fui ver, já tava essa discussão toda. Nada, o Mota é um grande querido. Você é um grande querido, viu? Achei. Um grande abraço. Uhum. Então, perante Deus, todo mundo é igual. O Mota é um pouco abaixo, mas assim, tá quase lá nivelado. Pensa no primeiro andar, as pessoas estão no 15º. Ali pegando o elevador e de repente o prédio é novo, é rapidinho, viu, Mota? Bom, tá bom? Você colhou bravo porque eu tô te elogiando. A gente fala mal de você, o Benjamin. Eu nunca falei mal de você. Foi legal pra caramba, nossa. Benjamin, não fala mal, bem sincero. Ai. Esse é o time estádio, meu certo. Ontem, eu que sou trouxa, ó. Era pra quem fazer o flash? O Mota, Cláudio Mota. Sozinho, né? Sim. Primeiro ouvinte. Sombra! O ouvinte teve que alertar. O ouvinte, gente. Mas você tá pegando no pé do Mota, mano. O ouvinte vai lá e quer falar com você, que eu posso falar. Precisa passar o cachê do pedágio pro ouvinte. Ué, o ouvinte quer falar com você, não quer falar comigo. Ah, meu Deus do céu. Muito bem, vocês estão vindo do Estádio 97 aqui, sempre na Energia 97 FM. Quando de repente... rapaz! Azedou. Imaginou, vamos supor que você tá aí no táxi. Tá voltando do fórum do Embu. Onde eu não sei o que os caciques decidiram. Mas, tá voltando lá, tranquilo, conversando. Vai você, moça bonita, conversando com o taxista, né? Sim. O taxista trocando uma ideia, falando, ah, então você é irmã do rapaz que imita no rádio, né? Então, vai falar, verdade, tá imitando. De repente, aquela pancada na traseira. Aí desce taxista, desce a passageira, desce tudo pra ver o que acontece. Quem que bateu no carro, taxista? A Paola Oliveira, uma moça mais bonita ainda que a passageira, não é não? Meu amigo. Mas fique tranquilo, a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveita que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela, hein? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Opa, já levaram pizza pro nosso diretor, o Sérgio Louco? Não. Leva pizza pro Sérgio Louco. Você quer pizza, louco? Tá chegando só bom, não. Leva pizza pro Sérgio Louco. Sérgio Louco, nosso diretor de imagens aqui. Quer assistir o Estádio 97? Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá bom? Você assiste através do seu computador, celular ou tablet. Sombra. Fala, Dudu. Não foi só o Brasil que tomou pau da Alemanha, não, hein? Opa! A Alemanha acabou de vencer a Itália por 4-1, velho. Mas só você que acredita na Itália, né? Não acredito. É brincadeira também. Mas nunca falei que acredito na Itália. Ah, o Dudu. A Itália, e juntamente com o Brasil, está numa decadência no futebol inacreditável. Mas acontece uma coisa aqui, né? Foi quebrado um jejum aí de 21 anos que não se vencia. A Alemanha não vencia a Itália há 21 anos. E são eliminatórias agora. Mas eu acho que não dá pra comparar a situação da seleção brasileira com a seleção italiana. Esse jogo foi amistoso. Mas a seleção italiana, Domenico, ela até teve um sucesso recentemente, chegou aí numa final aí com a França e tudo mais. Mas a seleção italiana já é uma seleção decadente. Faz tempo, né? Desde 94. Não. Desde 94. Ah, 2006 ganharam. É o que eu falei, Domenico. A seleção italiana, ela chegou na final com a França. Tirou a Alemanha. Mas foi um acaso. A seleção italiana você não vê hoje, Domenico. Talvez é uma perspectiva de futuro. O Brasil ainda tem Neymar. O Brasil tem Douglas Costa. Na minha opinião, o último respiro da seleção italiana foi igual ao do Brasil, que tinha grandes jogadores. Foi em 2006. A seleção do Brasil tinha grandes jogadores. É que eles não estavam nem aí pra hora do Brasil. Você lembra lá, Roberto Carlos, você lembra Cafu, você lembra Ronaldo, você lembra Adriano jogando ainda em grande fase, Ronaldinho, Gaúcho jogando em grande fase. A seleção era absurdamente muito boa. Porém, alguns jogadores estavam lá pra bater seus recordes. Lembram? Você lembra disso ou não? Mas a última grande seleção com grandes talentos do Brasil foi em 2006 e da Itália também. Ah, mas eu discordo. E aí da Itália, pegar, e por da exemplo, Itália, mano, já tava já degringolando, hein? Ó, o Brasil, Domênico, de 94 pra cá, o Brasil ganhou da Itália na final. Aí, em 98, o Brasil chegou na final com a França. Sim, em 2002, ganhou de novo. Em 2006 ali, fracasso. Tudo bem. Não, mas chegou ainda numa fase... Quartas de final. Sabe? Aí depois também em 2010, novamente, aí também tropeçou, mas chegou nas quartas. A seleção brasileira, mesmo capenga, é a seleção que incomoda e chega longe. Esse assunto de seleção não dá audiência. Vamos trocar o assunto. Fala da portuguesa aí, Gaspar. Boa. Portuguesa joga. Bem lembrado, Sombrinha. Tá ouvindo, hein? Estamos ouvindo. Temos notícias da Lusa, né? Não falamos do começo. Fechou. Não. Eu sou contra o fechamento da portuguesa. Eu também. Eu acho que os times paulistas deveriam ajudar a Lusa. Ó, seguinte, caiu o Ricardo. De novo? Mas quando tinha jogador bom, fazia jogo duro pra vender. De então, novo? Né? Ajudar a Lusa? O último Corinthians e Lusa foi 4-0 pra Lusa, derrubamos o Tite. Ai, nossa. Tá? Quem derrubou tempo, o Tite foi o Mário Gober. Derrubamos o Tite. Ele caiu ali, você sabe. Ele pediu demissão, não deixaram ele sair. Depois saiu no final do ano. Derrubaram. Mas voltando aos dias de hoje, o Ricardinho caiu. Muito mal os Já resultados. Caiu ontem, né? É, e hoje assumiu o Anderson Beraldo, que vem a ser aquele Anderson, zagueiro, que jogou no Corinthians. E agora você acha que a Lusa vai comer pelos Beraldo? São Paulo também. Nossa, aquele Anderson. É novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está acompanhando agora aí a Série B do Paulista? O Guarani, como é que tá lá? Já tá se formando, né, Domingo? olha aí, se entregou. Sem querer, só se entregou agora. Pode. Zoou, Não zoou. Ó, o Guarani... É que o Guarani foi... É que pros leigos, né? E principalmente esse trouxa. O Guarani foi uma grande equipe que revelou grandes jogadores de futebol. E o Guarani é uma pena que o Guarani esteja tantos anos longe das elites, né? Do grande futebol. E o Juventus também, né? O Juventus da Moca também tava bem, né? Não sei se tá continuando. O Juventus começou bem, agora tá mal. E o Guarani começou mal. E com a chegada do Pintado... Começou a ganhar os jogos e está na zona de classificação. A Série A2 classifica 8. Mas tá dizendo que o Pintado vai largar o Guarani? Então, vai largar, né? Mas eles estariam classificados. Mas hoje estaria quem? Os dois classificados? O Juventus está fora da zona de classificação, mas o Guarani está. O Juventus está meio mal, tá igual a Lusa. Não deve chegar. Mais alguma coisa muito importante da Lusa? Por enquanto. Olha o Matinha, que parceiro. Estamos numa fase ruim, né? Não, obrigado. Não quero. O lugar de comer é na cozinha. Ô, Mota, você não passou o saco na pizza, não, né? Não sei, esses caras são meio. Trouxe pizzazinha pro mano. Falso do jeito que ele é. Alguma coisa... Traria pra qualquer um, mesmo pra você, se você entrou. Mota trouxe pizza pra quem? Eu perguntei lá de fora, alguém quer... Eu mostrei, falei pra você, fala só, seu cínico. Eu vi você fazendo careta. Eu falei, você quer pizza? O Mota tá com requeijão na bochecha, velho. Tá tudo babado. E deixa eu mandar um abraço aqui também pro meu amigo aqui. Pizza na boca, cara. Mandar um abraço pro Thiago Alves, o maior entendedor de Fórmula 1 do Brasil. Ah, olha o Merchan. Parceiro, gente fina, mano. Valeu, Thiaguinho. Sobrinha. Trouxe pra você pizza, Dodô. Eu já comi. Tá muito boa. É boa, né? Trouxe pra quem? Pro mano? Eu perguntei, velho. Esbarro. Obrigado aí o Marcelo, que mandou pizzas pra gente aí da Esbarro. Muito bom. Valeu, New Marcelo. York. Muito obrigado. Ele falou que mandou porque é teu aniversário. Mas ficou bom o nome, Esbarro. Muito obrigado. Não, grande presente, Esbarro, meu. Pô, fiquei feliz. Meu aniversário. Parabéns. Assim que encerrar o programa, eu vou lá pra ver as caixas vazias. Não. É demais. Não? Boa, mandou. Ah, então tá bom. Mandou 4. O que é seu tá guardado. Muito bem. Estádio 97 de Energia, convidando você. Ô Gaspar, você já foi no resort do estádio, já Gaspar? Já fui há 2 anos atrás. O que você mais gostou no resort do estádio? Tudo foi sensacional. Eu achei o campeonato de futebol maravilhoso, super organizado, surpreendente. Fora a convivência com vocês lá que e é esse ano teremos mais uma vez, hein, o Campeonato de Futebol Society, tradicionalmente no sábado. Vamos ter futebol de videogame, futebol de botão, já vai ter as Olimpiadas do estádio, jogos da Cassineira, um abraço pro André Schwartz. Também teremos aí o Estádio 97 ao vivo na sexta-feira, sendo feito logo na sexta-feira, no fim da tarde, começo da noite, né? E o stand-up do Rudy Landucci. Ah, com certeza, e assim, mano, eu vou aparecer lá, tá ok? É verdade que o Rui vai levar a irmã. Não, isso já não sei. Porque aí... do jeito que tá, vai virar atração no resort. Isso aí já é uma coisa na cabeça, tá vendo? Não, eu já não sei se vão. Tá? Motinha, pode ver o seu. A gente podia deixar o Mota em São Paulo e levar a sua mãe. Eu já combinei, né, com o Bernardo Veloso. Ah. Ele vai filmar e o Mota vai poder assistir de uma sala bem longe. O Mota não vai estar na jaula. Então, dentro da jaula ele vai poder assistir. Coitado do Mota, velho. Meu, o Mota, acho que ele lambeu a pizza de vocês. Vocês estão de brincadeira. Ele tá todo babado. Olha aí, tá cheio de gordura no rosto. Olha que é, velho. Deu uma lambida aí, mano. Ih, olha o Benja comendo. Então, olha, você quer ir no resort do Estádio 97 acompanhar tudo isso que acontece aí nos bastidores do estádio? Ter um convívio legal com a galera do Estádio 97? Ligue agora e faça a sua reserva. 2896-4665, 2896-4665. O resort vai acontecer de 10 a 12 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia, tá bom? E você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão, aí dá aquela facilitada. Aí você fala, mas e além disso tem que pagar comida, etc. Não, cara, café da manhã, almoço, jantar, tudo incluído no pacote, tá bom? Então ligue e faça sua reserva, 2896-4665. Inclusive, casal que levar duas crianças até 12 anos, as duas crianças ficam no mesmo quarto e não pagam. Tá? Mas não podem ser dois anões, viu, Sombra? Porque a gente tem um exame lá que identifica a massa óssea da pessoa. Que é osteometria, isso? Aí a gente identifica se é adulto ou não. Por exemplo, se você fizesse esse exame no RG, ia detectar que ele tem quantos anos de idade? É que o RG tá bem conservado, mas a idade mesmo do RG hoje é 87. Caraca. Olha só. Tá bem conservado pra 87 anos. Tá trincado, né, mano? E anão assim, tipo, o Sombra, o que, que você acha que é anão? 1,20m aí. 1,20m. Pô, falar em anão e informações errôneas. Você conferiu aí, RG, se o Neymar tem a ver com essa multa do Santos ou não? Eu não conferi porra nenhuma. Quem tem que conferir é o UOL, o Globo. Primeira vez que o ouvinte. O componente do estádio toma um pito. No ar. Toma um pito do ouvinte. Ah, e nada a ver, né? Qual era a informação mesmo? Não, mas eu não sei, E nada a ver. O RG, o ouvinte disse que a FIFA não falou sobre o Neymar. É, primeiro, o cara é corintiano, tá preocupado com o Neymar. Mas tá querendo dizer que o cara é clubista. É, lógico. Olha que golaço de Equador. Você não aproveitou e falou isso na cara dele. Eu perder tempo em discutir. Ficou feio, hein? Imagina. Feio, cara ficar respondendo depois que o cara desligou. Nada de feio. Você liga, meu. Você gostou do Palmeiras que o Cuca treinou hoje? Achei bom o time, mas só vem dentro de campo, velho. Olha lá o Palmeiras de hoje. Fernando Praz, Jean, Thiago Martins, Victor Hugo, Egildo. Soledad. Egildo. Irmão. Egildo. Não é ele? Não é Egildo? Arouca. Parece avó. Arouca. Afrouxa. Matheus Salles e Robinho. Alione. Agora o... Gabriel Jesus e Alexandre. Ô, Jojo. Sim. Qual foi o time que finalizou o ano do final do ano passado? É, final do ano. Não. Os dois volantes. O setor da volância, como isso, alguns dizem, né? Isso. Os volantes eram esses aí, era o Matheus Salles e o Arouca. E por que demorou 5 meses para descobrir o que estava descobrindo? Porque o Marcelo não tava colocando. É incrível, né? Ah, será que chegou o Jean e alguém falou tem que jogar? Cara, e o Gabriel já tava tá disposição? Mas o Jean não era do time, né? O Jean... Ele nem tava no time do Palmeiras. Mas ele chegou, talvez, com esse intuito, né? De ser titular, porque o Gabriel tava machucado ainda. Né? E agora ele virou lateral. Mas é incrível. O Palmeiras demorou tanto tempo pra achar o volante substituto do Gabriel. Aí quando acha lá, no jogo contra o Santos, depois contra o Flamengo, depois de novo, né? Sim. Jogou muito bem no último jogo do Campeonato Brasileiro. Aí os caras viram o ano e esqueceram do menino. Dane-se. Igual quem trouxe aí, que se dane. Igual o zagueiro lá, o Jojo. Eu não estou dizendo aqui que o Matheus Salles chegou e vai ser, nossa, agora o Palmeiras vai começar... Ah, mas tava jogando certinho. Mas tava jogando certinho e tava resolvendo a coisa, velho. Eu acho que é incrível isso. Tem umas coisas no Palmeiras que acontecem que a gente não consegue entender. Igual o... jogador que tá muito bem, o cara saca do time sem falar nada e acabou. Igual o Jadson lá, o zagueiro que foi embora. Agora, tava bem, porque não ficou com ele. Jackson. Uma outra coisa aí, o Palmeiras tá tanto atrás de meia, né, vovó? Que é fubando? O Palmeiras tá tanto atrás de meia, né? E ontem o Sub-20 ganhou lá, venceu o torneio na Suíça, levou o troféu de craque lá, o jogador. Que é o 10 do Palmeiras. É o 10 do Palmeiras. Qual é o nome? O Vitinho. Foi eleito craque da competição. Copa Paulista? Foram 4 gols e uma assistência em 5 jogos da competição. O Palmeiras acabou vencendo esse torneio. Olha, eu não tô dizendo. Ele ganhou o troféu Lindt. Mas que é um prêmio importante lá. É? Não sei. Tá zoando esse idiota. É verdade. Tá zoando, é nome de chocolate. O que eu quero dizer pra vocês. Tá zoando água santa. Não vai mal. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes o Palmeiras sai atrás em busca de meias aí. E às vezes tem a solução na sua casa. Não... imagina esse menino entrando com pressionamento. Mas não é, agora. Mas a vovó não é hoje que tem que fazer isso. Ela é corneteira. Tem que ter começado o campeonato com esses jogadores testando. Pra treinar, né, velho? O Campeonato Paulista é pra testar. Agora não é hora de testar. O Cauê também que jogou. Não, mas agora não é hora de testar mais ninguém. Agora não existe mais essa possibilidade. Fica bravo comigo. Deveria ter testado esses jogadores quando começou o torneio, com times mais fracos. Mas contratou vários, não tem como botar, né? Não tem como. Aí não dá chance pros caras. É verdade. Aí fica reclamando, não tem 10, não tem meia. O outro, o Cleiton não joga. Acho que não joga, tá machucado pra caramba, ninguém dá chance pra ninguém. Vamos lá, o Momento Sem Parar, agora é a hora do Momento Sem Parar. Três momentos na sequência, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Penny. É. O que que ele fala aí? É o quê? Penny. Ah, entendi que era outra coisa. Alô? Quem fala? É o Leandro. Ah, Leandro, tudo bem? Tudo bom, cara? Consegui, baralho, nem acredito, velho. Não, nem mais, velho. Leandro do quê? Alezinho, hein? Bom, Leandro, mas não vale rir, tá? Não ri. Eu já sofri muito bullying na minha vida. Não, você tá brincando. Opa. Mas por quê? Bom, vou contar. É Leandro... Lá vem. Espada. Toscano. Hã? Espada... Toscano. Ah, mas o que tem de errado? Ah, espada toscana, não tem nada de errado. Ah, tem. Quando criança tem muita coisa de errado. Ah, é que criança, como diz o mano, é um bicho do mal, né? É verdade, cara. E não tenho dó de falar isso não, Sombra, porque a criança, mesmo com aquele olhinho azul, sem dente, ela tenta arrancar o mamilo da mão, cara. A criança, por exemplo, é o filho do Benja, o Jimmy, por exemplo. Nossa. Você acredita que ele tem parte com o mal? Nossa, tá louco. Não, mas a criança, quando nasce, é o pai que tem que mudar e educar. A criança, não é que é um doce. Tá louco. Então, mas porque você educou. Doce, ele é o mini monstro. Imagina, ele não tem um resort. No resort. Não, mas peraí, ó. É um capetinha, velho. Hoje ele tá bem educado, mas o seu filho, Benja, quando era mais novinho, ele atirou uma bola no rosto. Não foi sem querer. Foi sim, ele é malvado. Mas é normal, a criança faz isso. Foi sem querer, ele chutou uma bola. Não foi sem querer, não. Foi premeditado. É, com 2 anos de idade. É, premeditado já. Ele tava a 1,5 metro de distância da senhora, ele pegou a bola e jogou na cara dela. Não, sem querer, não. Red. Esse é os caras que passam a mão na cabeça. Mano, aliás, jogava tudo, né? Jogou a bola, jogou o tablet, jogou a máquina fotográfica. Pô, nunca vi desse jeito. Ó, tem um filme sem querer. Jogava tudo. Ele é um anjinho, foi sem querer. Que chama Precisamos Falar Sobre Kelvin. É moleque desde essa idade já faz as coisas já, velho. É. Esse negócio de espada no meu nome, até hoje eu sou. Meu nome, né, mano? É nóis. É sacanagem. Mas você é espada? Não, só corta de um lado só, rapaz. Ai, qual lado que é, gata? Você é facão. Ô, menina, quando você era nova, você viu a pistola do primo? Não. Fez troca-troca? Não curte essas paradas não, motinha. Tá fora, rapaz. Eu tô ficando, quem nasce em Tilambuco é o quê? Ah, agora, sei lá, velho, não faço a menor ideia. Pô, pensa, velho. Não, quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano. E quem nasce em Tilambuco? Ah, prefiro não comentar isso aí. O menino é esperto, talvez vocês estão querendo zoar o coelho. Também, Domênico, se ele cair nessa. Esperto ele não é, que ele tá nervoso e não quis responder. Ele tá com medo de responder. Ô, menino, fala, ô, Pedro, fala peixe, bola, gato em inglês. Ah, não sei. Que maldade, olha só. Brincadeira. Volta de entender a piada. Eu, se sou juiz, já tinha expulsado 2 aí. Ah, mas você não é, trouxa. Não. Isso. Isso. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ai, Domingo, o Toscano quer falar. O cara zoando, coitado do ouvinte, porra. Ô, Benja. Oi. Benjinha. Senhor. Você é o dono desse programa, velho. Esse programa não existe sem você, velho. Você é o cara daí. Você zoando ele. Ele elogiando o senhor e o senhor bagunçando com o rapaz. Esse cara é o Einstein. Não faz parte, né, Domingo? Não faz parte, não. Então você merece ter sofrido o bullying. Você tava zoando e eu falei, pô, o Espada é o cara. Ô, Espada, zoa esse trouxa aí. Não tem vergonha, não. Tem medo, não. O pai do monstro. Ó, Espada aí, quantos anos? 2.9. RG. 2.9, hein? É, ele falou que ele foi muito zoado quando era criança, né? Aí? Aí deve, sei lá, os caras vinham chamar ele de pizza, toscano, qualquer coisa. Nossa! Boa, RG! Ai, que burro, dá 0 pra ele! É burro mesmo. Tá louco. Acho que estão conspirando contra o RG aí, né? Ah, só sacanagem, aqui só tem puxa-saco, velho. Impressionante. Olha, se o RG fosse... usar um termo pra não ser muito pesado. Olha o que você vai falar. Ah, depois do vídeo de hoje, meu, fica tranquilo. Nada mais. Por exemplo, se o RG. Alguém desse um sumiço no RG, vai. Uma e coisa tá mais louco. Light. Tipo assim, rolasse num tapete dentro não, do... não, jogasse no porta-mala. De repente foi embora e, sei lá, sumiu. Quem você acha, Espada, deste programa que seria o principal suspeito? A, Sombra. B, Mano. C, Domênico. Eu? D, eu. F, Domênico. G, Mota. É H, Domênico. Ou I, Landucci. Eu não. Quem claro você que... acha que seria responsável pelo sumiço do RG? Eu acho que seria o Motinha, viu? Eu? É sempre suspeito. Por quê, velho? O cara fareja quem é do mal. É. Vai sequestrar pra usar o... Quantas vezes você não vem participar abusado, de corredor, o mal tá falando, é aquele velho filho da ditadura. E quando ele manda... o Motinha gosta de velhinho, né? E usar o RG como escravo sexual. E quando ele manda os WhatsApp, ó, tem um plano pra eliminar o RG. É. É colocar aquela bola na boca, sabe? Uma cinta. Gravo sexual. Marcelo Wallace no Pulp Fiction. É. Que time você torce, Leandro? Ah, e o bairro? Bairro, então bairro. Fala, né, pô? O bairro, os caras. Vamos ver se o tio Benjamin vai saber agora, hein? Ah, agora que eu quero ver. Vila Euclides. Ah, Euclides! Fala, mamãe! Não. Olha, vou dizer pra você. Amigo Zelli. Vila Euclides, tem vários Vilas Euclides em São Paulo. Vilas Euclides. Aqui é o que mais, a mais famosa é São Bernardo. Não sei se é essa. E quanto e quantos anos da Euclides, hein? Tá certinho, velho. Falei, é nóis, Espada. Certo, tudo também. Certinho, velho. E quantos e quantos anos tem Euclides? Quê? Sensacional. Que sensacional. Assim. É Eclipse, RG. É o quê? Eclipse. E o RG lembrou daquela música da Bonitalia que era demais, né? Total Euclides ao Ferrari. Euclides. Ah, por sinal, agora é obrigado. Agora você foi bem pra caramba. Ah, ele foi bem agora. Qual a nota dele então? Brincadeira, velho. Vai dar 10, velho. Esse é possível. Todo Euclides on the High. Essa música é demais, cara. Você gosta dessa aí, vai. Pra caramba, essa eu gosto. Com certeza. Não, essa música é legal. É a única música romântica que você gosta. Não, tem várias. Não tem várias. A Bonnie Tyler. Essa é a única que você gosta. Não, essa música é demais. Ó, tem aí, Broca. A única. Não. E aquela que ele canta com o Fábio Júnior que lógico, canta na Bonitalia? Há uma legal. Chance da gente se encontrar, lógico. Ó. É se o cara vira o copo e derruba tudo no peito. É, né? Velho. Pô, você... Não, não sei. Sumiu? Pô. É boa, a música é boa. Ah, você não gosta dessa música? Claro. Ah, os microfones tá com problema, hein? É? É o cabo. É o cabo. É. Fala com o sargento que resolve. Boa, Domênio. Entendeu? Ô, Leandro. Oi. Não, peraí. Isso é música do tempo da tua avó, não é? Não, que é isso? Da minha avó, do meu pai. Peraí que a música vai num crescente agora. Ó, oh, agora, peraí. É chato pra caramba. É antigo, hein? É antigo, mas legal. Com quem que você imaginaria um enlace ouvindo essa música? Olha, ainda da Inglaterra. Todo entrosamento corpo a corpo. Ainda, claro. Cuidado com o Stifler. Tem muitos, hein? O Stifler tá aí. Tem muitos. Ô, amigão, que time você torce? Aqui é palestra, Dudu. Oi, beleza, palestra! Aqui, não, nós. De nada, meu. Entendeu, idiota? Ô, velhinho. Sim. Rapaz, você viu a... Peraí. Ó. Essa música lembra bem o momento do Palmeiras. Ó, né? Paradinha, Dodô. Paradinha, depressão Dodô. Só é. Motel. Depressão. Ó, agora. Meu Deus. Ô, Domênio, tira olá, isso, cara. Sou eu. É o Sombra. Sou o Euclides. Ó, of the eu acho que o. Pô, eu acho que o. Qual que é o mesmo? É o melhor Euclides do ar. Qual que é o trocadilho mesmo? Eu lembro do meu pai bêbado ouvindo essa música. Pera só um minuto, deixa eu ver se eu faço um trocadilho. Em vez de Eclipse, eu falei Euclides, que é o bairro dele. Sensacional. Ô, Benjamin. Já senta no colo. Tá me alisando aqui. Aê! É o Gaspar. Aê, ô, Benjamin, eu acho que o Cuca pensa essa música antes de entrar em campo. Só posso ser. Ô, meu velho, e aí? Você viu a formação que o Cuca treinou hoje? Cadê o? Sei. Ah, tá. Oi. Oi. Eu gostei, só que eu acho que o Dudu, quando voltar, vai dar uma qualidade maior. Ah, mas aí quem sai? Ah, quem vai sair aí, no caso, o Alione. E aí volta o que tava antes, né? Aí não adianta nada, né? Mas não dá pra manter o mesmo esquema? Como Como é que vai manter o mesmo esquema? Tem que sair alguém. Olha, eu jogar honestamente. Não, eu vou dizer pra você o seguinte: você. Se tivesse que colocar o Dudu nesse time, mano, eu não mudaria a formação. Eu tiraria o centroavante. O Alexandre saca o Alexandre, deixa o Dudu de um lado e o Gabriel do outro. Mas aí você não perde jogadas de linha de fundo com os laterais? Ah, mano, mas aí, velho. Teve muitos times aí que jogaram sem centroavante. Então, mas o problema, Domênico, é que o Palmeiras ele explora muito o Egídio, que é um cara que cruza bem na área, e o Lucas também. Porém, com o Jean ali, o Jean vai ficar mais, né? Então, mas a partir do momento que você saca o centroavante, você perde essas jogadas de linha de fundo. Aí você tem que trabalhar mais aquela infiltração pelo meio. Então, por isso que tem dois meias. Então, mas eu não sei até que ponto que é vantagem o Palmeiras abdicar de jogar com uma referência na frente. Né? Mas e se jogar com Dudu, Gabriel Jesus e Eric? Então, nossa, mas aí tá mal, hein? Aí você não tem o centroavante do mesmo jeito. Desculpa, né? Cortar aí, ô Maninho. Ô Maninho. Oi? Agora, na verdade, agora, como é que joga o Corinthians dos volantes pra frente? Então, joga ali o cabeça de área ali, no caso, tem jogado aí ultimamente aí o nosso querido Bruno Henrique, mas pode ser o Williams também. Ah, mas esse mais ou menos. O segundo volante é o Elias. Né? O segundo volante. Tá jogando o Elias. Então, o segundo volante. Vai voltar agora. Você tem ali o Rodriguinho adaptado na função. Depois. Aí você tem o Giovanni Augusto armando o time, e aí vem aquela linha de três ali na frente. De um lado o Luca, tá certo? Você tem o centralizado. Três na frente? É, então, aí tá, Domênico. Pra próxima partida, você vai jogar ali com... Vai, meio campo. O Williams de cabeça de área, o Rodriguinho de segundo volante. Você vai ter ali o Romero, o Luca. Não, o Luca não. O Romero, o Luciano e o Danilo, tá certo? Essa é a linha ofensiva do Corinthians. Geralmente o Tite ele joga naquele 4-1-4-1. O Palmeiras ele não pode jogar assim, porque o Palmeiras não tem aquele meio de criação. Por mais que eu entenda que o Alione possa fazer esse papel, mas não é aquele camisa 10, aquele cara que vai levar o time. É o Robinho. Mas o Robinho também não pode ser esse meia, não pode ser aquele camisa 10. Meu, no caso, deveria ser o Cleiton Xavier, meu, mas ele não volta esquece nunca. Esquece esse menino, hein, Jojo? Já foi esse aí, viu? Não é possível, né? Não é possível. Será que foi? Tá acontecendo esse cara, será meu? Que foi um mico do século, velho? Não é possível, velho. E então, olha mas, como ele veio, né? Muita gente falou assim, no esquema boa, do né? Tite, no esquema do Tite, vó, por exemplo, quem pode ser o Bruno Henrique do Palmeiras? Muitos clubes gostariam primeiro? Do Cleiton Xavier. É o Gabriel ou o Matheus Salles? Tá jogando Arouca. Então, mas é complicado o Arouca de primeiro volante. Não, é o Matheus Salles primeiro. Não, mas esse agora é, mas... Segundo volante, vai que seja o Arouca agora. Vai, tá certo? Que vai fazer o papel do Rodriguinho. Você tem ali, ó, o Giovanni Augusto, que é a referência do meio-campo do Corinthians. Aberto na ponta esquerda, o Guilherme. Na direita, você tem o Luca. Enfiado, o André. No Palmeiras, quem pode fazer o papel que o Giovanni Augusto faz hoje no Palmeiras? É, no Corinthians. Rabinho. Então, mas o Rabinho é assim mesmo. Mas o Rabinho tá muito fraco. Espada. Mas o Alione não joga assim. Você gostaria do... Ô, Espada, você gostaria do Alexandre Pato no Palmeiras no meio do ano? Não. Isso é informação ou é palpite, Benjamin? É palpite que eu vou te falar. O Palmeiras. Palpite. O Palmeiras. Eu nunca falei isso à tua mãe. Exatamente, aí tem. Se eu tivesse a informação, eu nunca fiz isso. Se eu tenho a informação, eu falo. Eu tô falando que é o seguinte: o Alexandre Pato tá lá no Chelsea de férias. Pô, que pena, hein? Não vai conseguir vender. Hein? Não vai jogar. O contrato dele termina no final do ano. Mesmo? No meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Ele dificilmente, se voltar pro Brasil, vai jogar no Corinthians. Não você tem, entendeu não tem... a saída pro Chelsea, não, cara? Não entendi. Ele não volta pro... Com certeza ele não volta pro Corinthians. Ele teve uma proposta milionária para ir pra China, ele não quis. Ele quis jogar no futebol. Meu amigo, você, hein? Ele quis jogar no futebol inglês. Alexandre Pato, hoje, se viesse pro Palmeiras, o Palmeiras pagaria uma mixaria. Porque faltaria apenas 6 meses do contrato dele. Ah, ele jogaria fácil no Palmeiras. É isso que eu te pergunto, ô vó. Claro que jogaria. O atacante, no caso. Oi? O problema é meio campo. Pode colocar o Alexandre Pato lá, que não é que não vai adiantar muita coisa. O Palmeiras tem uma carência muito grande de um meio armador. Ou mais outra. Que é aquele papel que faz o Jadson, faz o Renato Augusto, faz o Ganso. Então, o Ganso. O Ganso é outro que pode ser. Não, mas o Ganso é bom jogador. O Ganso tá querendo renovar. Tá lá fazendo. O São Paulo quer já ampliar o contrato. O Ganso não quer. E é o Ganso? Só que o Ganso é só setembro do ano que vem. Mas, ô amigão, você e a avó disseram que o Pato jogaria fácil no Palmeiras hoje. O Palmeiras na posição do Pato, ele tem o Gabriel Jesus, ele tem o Dudu, ele tem o Eric. Não é o problema. Não, mano, eu também concordo que eu acho que o Pato não ia ser a solução não nesse caso. O Eric, ele é a reserva do Gabriel Jesus. Deixa eu te falar, entre Eric e Alexandre Pato. Não, mas você não tá entendendo, Beja. Hoje trazer o Alexandre Pato é trazer mais um desfalque. Não sei. Ele não vai jogar. No São Paulo ele jogou pouco. O Dudu é muito mais jogador que o Pato, O Jojo não falou, não. Ah, não sei se eu queria, bicho. Eu não tenho eu nenhuma opinião formada, não. Eu também não ia querer, não. Eu preferia, por exemplo, sabe, um meia. Um meia aí no mercado. Jesus, Pato e Dudu no ataque. Falta pra esse Palmeiras aí um pouco mais de jogador... Carimbado. É, entendeu? Mas você acha que o Pato ia bem? Não, deixa eu falar, não tô falando... O Pato foi mal no Corinthians, o Pato foi mais ou menos no São Paulo. Foi mais ou menos, não. Não, foi mais foi ou menos. Foi bem no fez um monte de gol. Nossa, ele ganhou o campeonato gostaria... você gostaria do Pato no Palmeiras? Dudu, Jesus e Pato, tá ótimo. Você gostaria? Cara, isso não impede de vir outro meia, o meia é outro problema, né? Ô, Leandro, grande abraço pra opinião, você. Não tenho uma opinião, juro por Deus, tá, com relação ao Pato. Então pensa, amanhã a gente vai perguntar de novo. Amanhã. Vamos ver se amanhã eu tenho. Isso aí. Leandro, grande abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Obrigado aí, um abraço pra vocês aí, vocês são demais. O Mano aí, totalmente imparcial, Mano. Valeu, olha lá, é a voz do o povo. O Dodô também aí, é muito gente boa. Obrigado. Bem, obrigado, sombra, obrigado. Todos valeu. Vocês são de parabéns. Valeu. E ó, eu acredito, porque o Palmeiras é o Real Madrid do Brasil. Real Madrid do Brasil. Ele parece que fala pau do Barcelona. Quem é Barcelona? Mas tá louco, mano. Tchau, Leandro. Deixa eu fazer um merchan rapidinho. É, espada tá rapidinho. Vai. Quando é o merchan da Bozano. Bozano, vai. Tem que falar a frase, mano. Qual que é a frase? Peraí, proteção e diversão. Não. É assim, amigão. Proteção e diversão só com Bozano. Proteção e diversão só com a Bozano. Boa, você ganhou um kit top aqui com dois desodorantes e uma sacola do Batman ou do Superman, tá legal? Valeu, mano. Um abraço pra vocês, ó. Chupa aí pro meu amigo Ricardo. E um chupa também com a Dilson. Tudo gambá aí que seca a gente. Ah, chupa. Deixa eu só informar aqui. Falam muito do Cleiton Xavier, mano. Não tá jogando tal. Mas se pudesse, ele não poderia jogar. Estão falando que ele não tá nem inscrito no Paulista, hein? É, porque ele tava machucado. Não valia a pena queimar uma inscrição. Então, não tá inscrito, entendeu? Ele tá em São Paulo. Ele poderia, por exemplo, porque ao findar dessa primeira fase do Paulista... Pode inscrever. Aí você pode inscrever alguém no lugar de alguém. Sim. Aí sim, se ele tivesse apto, ele poderia entrar. Se você pudesse inscrever alguém no lugar de alguém, que alguém que você inscreveria no lugar desse alguém? Hoje não dá. Não? Não. Não, você já deu tchau. Não, deixa ele falar, o cara é gente boa. Deixa ele falar aí, meu. Paga um abraço. Eu queria o Cleiton Xavier no lugar do Robinho. É um alezinho, ele mas o Robinho, né, nós precisamos do Robinho. Você pode tirar o, sei lá, qualquer cara lá. Tchau, Leandro. Valeu, cara. Deixa eu ver com o Ganso. Esse é o momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Já sei quem é a pulseira VIP do seu carro. Chamando o Doutor Hanschel Clunes. Quem? Eu tiraria um jogador. Quem? O zagueiro Leandro Almeida. Almeida. E colocaria um cone. Um cone no lugar. Não, Domingo. Alô? Rapaz. Alô? Inferno. Já tem família, Domingo. Põe o Cleiton Xavier. Pronto, não joga, deixa ele lá. Paulo do quê? Paulo dos Santos Ferreira Júnior. Opa, e quantos anos? Que nome clichê, hein? 33. Ah, não vou falar que é do anticristo. Nem eu que é idade do médico. Ah, então. E 3.3? Depende. Eu já avisei. Você já avisou? Se a seleção se ferreira hoje, Dunga amanhã... Ah, mas aí é que é a diferença. Essa é zero Carso, pô. Zero pra ele. Tá louco, zero. É que às vezes, o cara ser muito sincero, as pessoas não entendem. Ô, velho e o bairro, hein? O cara tá querendo ajudar. Vamos ver se o Dom Benja vai acertar esse bairro aqui. É só não inventar nome. É Jardim Maria Duarte. Quem? Olha, vou dizer uma coisa pra você. Amigo, eu não sei, amigo. Jardim... Lembra olha, do Orlando Duarte? Lógico. E Jardim... é o que eu não conheço? É. Eu posso falar? Senhor? Orlando Duarte, torce pra luz. Jardim... Gente, deixa achar, eu falar. Não, deixa eu falar. Amigo... Olha, já. De achar, hein? Quero meu, ver que posso falar? Quanto convém? Olha, o Jardim. O bairro é mais rápido, né? Vai. Jardim Maria Duarte. Se, se é o que eu conheço. Agora entrou. É no Campo Limpo. É no Campo Limpo, é isso aí, Dom Benja. Eu morei na estrada do Campo Limpo, ali perto de uma agência que tinha no Correio, não sei se existe ainda. Esse bairro é perto do Malui, ali, bem no começo da estrada. Malui. Você sabe, onde é o Malui? Trocadilho GPS, nota? Nota zero! Pra quem? Não, foi nota 10, o Benja. Eu falei, você chupa, trouxa, ouvi te falar nota 10. Demorou, velho. Demorou muito. Ai, qual que é o time aí, brother? Falar em Correio, eu não sei quando foi a última vez que eu entrei num Correio. Tá aí, Dodô, é palestra. Aê! É nóis! Toca aqui, Jojo. Tá bom. Nós, vovó. Como assim? Vovó. Ô, amigo, Paulo Ferreira. Oi. Fala, beijo. Não, eu tô te ajudando, você esqueceu o nome dele. Não, não, pensei que você ia fazer uma pergunta não, pra não, ele. Não, não, não, fica à vontade. Não, se quiser também. Não, imagina, eu tô à disposição. Ô, Paulão. Oi. Hoje o Cuca parece que treinou aí, fez uma formação diferente. Você chegou a ouvir a escalação que ele treinou? Eu ouvi a escalação que vocês falaram. E aí, o que você achou? Talvez eu faria uma alteração ali no Alione. Eu não colocaria ele, não. Eu colocaria um cara pra cadenciar mais o jogo, porque quem? Ele corre muito. Quem seria? Não sei, talvez o Zé Roberto, mas ele já teve algumas oportunidades não, e não Zé... foi bem nessa função. E o Regis função. Também, né, Jojo? Não, no último jogo, o Zé Roberto entrou nessa função e a coisa foi feia ali. É, então, mas o Regis entrou mal. E o Regis também não entrou bem. Ao meu ver, não mostrou porque veio ainda, não. Era 4 da tarde do domingo, você quer que eu faça o quê? Esse menino da Varja corre muito mais. Pelo amor de Deus. É difícil, rapaz, porque é complicado. Não sei, o Palmeiras hoje carece de um jogador que possa ajudar o Robinho no meio de campo, né? Pra armar eu o time. Acho. É, eu acho assim, a situação que tá, viu, Dudu? É. Como não tá tendo armação mesmo, tá difícil arrumar um jogador pra essa posição, acho que tinha que fechar ali, encher o time de volante e deixar na velocidade do Gabriel Jesus lá pra frente, seja o que Deus quiser. Ah, então é por isso que ele tá pedindo mais volante, tá vendo? Se preocupar mais em nem volante lá. Porque fez uma piada. Foi pra encher o time de volante. Aí de repente tá zoando. É. Esse é a GP, né, velho? A GP é fogo. Isso, olha, eu também acho que RG, o problema... Ó, agora analisando mais friamente e tal, acho que o problema do Palmeiras também é meio psicológico, hein, cara? Eu falo, mas aí você não fala não, quando eu falo as coisas. Mas eu não falei, nunca falei. Mas eu nunca falei que o senhor não falou. Não, mas eu falei isso aí. O problema não é tática, não é isso que ia falar do Corinthians. Mas acho que também é, O posicionamento é igual, Jojo. O problema é, o problema é confiança. Também falta um pouco, por quê? Sabe o que eu acho também? Eu acho assim, como o time não tá bem psicologicamente, a gente... fechasse o time, primeira coisa, não tomar gol, deixar não pensar em ganhar, pensar em não tomar gol primeiro, todo jogo o Palmeiras toma gol, depois que começasse a ganhar confiança, mas contra o Rio, claro, você vai pensar assim, melhorar. Mas o amigo, vocês estão falando de problema psicológico, mas chega nesses problemas psicológicos é que começa a perder. Aí começa a perder, aí entra em pânico. Isso, né? Exatamente. Só que antes de ter o problema psicológico, você tem um problema futebolológico. Senão você não perderia. Eu não acredito nisso, viu, Sombra? É, não sei, olha, juro, Sombra, olha. Se a gente pegar os outros clubes do Brasil, não tem nenhum time assim que fala assim, tirando o Atlético, que eu vi jogar na Libertadores, assim. Não tem nenhum time que você fala assim, nossa, esse mas ele tá tem confiança, pra caramba, tem jogador bom. Não tem um time desses assim no Brasil. Olha, vamos falar sério. É que o psicológico acaba virando técnico. O psicológico, ele pode virar sim técnico, sim. Eu também acredito nisso. Ah, eu acho que o técnico fez virar psicológico. Ah, não sei, Sombra, olha, eu vou pegar um jogo base aqui, por exemplo, o Palmeiras e 15, parece que tava lá em 15. 4-1. 4-1 Palmeiras. Só que você viu como é que foi o jogo? É, vocês viram como é que foi o jogo? É um 4-1 meio falso. Olha, belo exemplo esse. Não, mas é verdade, o exemplo é claro. E o Palmeiras não estava indo muito bem até aquela hora na competição. O Palmeiras fez 1-0, virou o primeiro tempo 1-0. Só que logo, quando começou o jogo, acho que é 5, 6 do primeiro tempo, do segundo tempo, aliás, eles empataram, RG, e perderam a oportunidade de virar o jogo, porque o Palmeiras se abateu muito com o gol de empate. O problema é que o Palmeiras teve o segundo gol feito num contra-ataque. Não, mas o jogo foi 2-0, eles fizeram 1. Aí o Palmeiras começou a se perder. Ah, não, é isso mesmo, desculpa. Fez o segundo logo no começo do segundo tempo, e aí eles fizeram um 2-1 e quase empataram o jogo. É isso mesmo, quase empataram. E o Palmeiras, quando tomou aquele primeiro gol, que tava 2-0, ele se abateu muito. E tava ganhando. Mas aí o que aconteceu? Um zagueiro do 15 entregou uma bola e deu pro Alexandre fazer o gol. E fez o gol, aí fez o terceiro e a coisa parece que deu uma... Esse mas qual foi é a de... então, coisa, qual foi a declaração jogo... do Fernando Prass quando acabou o jogo? Então, lembra? Então, isso que eu quis falar ontem aqui com vocês. Né? Quem quer, entra no... Quem quer... Não. Ele falou depois desse jogo, ele falou assim, não vamos cair nessa armadilha, né? Do resultado. Você pega o jogo contra o Água aí, o Palmeiras tomou uma sacolada, mas se você pegar o primeiro tempo... Até os 40 minutos, acho que até os 40 minutos até tomar o gol. Do primeiro gol. Exatamente. O Palmeiras dominava o jogo. Tava controlando o jogo mesmo. O Caio tava elogiando o time do Palmeiras, o Caio, o comentarista. Sabe, os caras falando que tava indo bem e que era questão de tempo de fazer mas o gol. Domínio. Aquela coisa. Não, ô Sombra, eu tô falando mas sério. Outro dia. O Robinho perdeu, meteu uma bola na trave. Meteu uma bola na trave. O Rafael Marques perdeu um gol também. Deu um gol inacreditável. Alione aí, também. Os caras não estão nem atacando. Desculpa, mas eu acho deprê, cara. Eu acho deprê. Outro dia eu vi a entrevista do Balsa no jogo que o São Paulo fez contra o Botafogo e o Ribeirão Preto. Chega na entrevista e ele fala assim, Não, nós tivemos o controle do jogo. Porra, você tá brincando que você tá vendo isso como um... como um trunfo, você tá brincando? Não era ter o controle do jogo, você tinha que esmagar o Botafogo de Ribeirão Preto. Se o Palmeiras tomar um gol do Água Santa, tem que fazer 10, velho. Olha, parabéns, hein, você teve o controle. Mas o Jojo tá falando isso. O cara soube controlar o Botafogo. Mas vocês estão falando o que eu quero dizer. Ele tá dizendo que toma um gol e se perde. Eu tô dizendo o seguinte, quando toma o gol, se perde psicologicamente. Quando, na verdade, teria que fazer o que você acabou de falar. Isso, ah, tomamos um gol, beleza, mas vamos fazer 3-4 agora nesse time de meia boca, velho. É isso. Só que não está acontecendo isso com o Palmeiras. Acho que com o São Paulo, porque o Soma acabou de falar também. Não está acontecendo. O Jojo contra o RD, o Palmeiras estava melhor no jogo também. Deus, tomou um gol, olha, perdeu. Não é possível. Ó, não é possível que o São Paulo, por mais que o elenco do São Paulo não seja primoroso, mas não é possível o São Paulo tomar sufoco de times que estão aí, que são... Sabe, você não sabe nem quem são os caras. Claro que é possível. Tá, não é possível. Sombra, não é possível, porque eu acho que tem psicologicamente... Possível é, é inadmissível. Está... Não, gente, eu também acho que seja inadmissível. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Acho que o psicológico desses times é o que está mais influenciando. No... Ah, eu acho que o que mais influencia é falta de qualidade do que psicológico. E o Água Santa tem uma puta qualidade, é isso? Não. Mas é isso. O Água Santa tem qualidade para meter 4 no Palmeiras? Não, vai meter 1. Não, mas meteu porque... Nenhum por gol que o Palmeiras levou, foi pro problema emocional. Mas tem que analisar, ô Benjamin, o que tá acontecendo. Tá acontecendo? É muito simplório falar, meteu porque perdeu e tá tudo certo. Foi problema emocional. Mas, simplório, eu acho que é simplório falar que é emocional. Não, mas não tô dizendo que seja só emocional. É que nem quando você vai no médico, às vezes tá com uma alergia, a mulher fala emocional. Não é emocional, porra. Vê essa alergia aí. Deixa eu ouvir. Não é emocional. Na minha opinião, ó, eu acho que começou essa perder esse lado emocional aí no jogo que eu fui contra o Nacional do Uruguai. Então você que é a zica. Ah, mas contra o Rosário antes, que foi também. Engraçado, eu ganhou, filho, olha aqui, ó. Tem aquele negócio assim, o primeiro tempo contra o Rosário foi bom, tomou um sufoco do caramba no segundo tempo, que assim... Merecia até perder o jogo. Tomado, merecia ter perdido aquele jogo. Ah. Só que eu percebi que naquele jogo contra o Nacional, assim, aqueles dois gols rápidos que tomou, assim, me deu uma quebrada, assim, sabe quando o time tava... Aí toda hora acontece isso. Que, toda hora contra o RD, contra o Nacional. Então, alguma coisa tá errada. É o psicológico, né, psicológico, cara. Isso acontece quando ele acredita na própria capacidade. É a defesa do Palmeiras. Mas é psicológico. A defesa do Palmeiras é um buraco, não tem nada emocional. Mas é também. É um queijo suíço. Tudo bem, é. Não estamos dizendo que não seja. Mas é o psicológico também. É porque joga desprotegido também. E outra coisa, olha, eu vi alguns comentaristas, e aliás, bons comentaristas falando em rádio. Obrigado, irmão. Ontem. É verdade. Eu ouvi, mano, os caras falando assim. Ah, esse time do Bahia não é tão ruim que vocês estão falando. Se tivesse na mão do Tite, o time ia voar. Então não é ruim. Então não é emocional. Então não é ruim, filho. Então também não é emocional. Então, mas ele Tite, cuida do emocional, ele conseguiu fazer um time do Bahia jogar bola. Não, então assim, porque se, então, é se só... o time... Então o time não é gente, ruim, não cara. É, não é se só... ele é bom o time na mão do Tite, por que que não pode ser não bom é na mão do outros? Não é só o Tite, é um ambiente, é um monte de coisa. Então é isso, é. Então deve ser coisa que a gente não fica sabendo, né? O Cuca vai mexer, daqui a pouco o Cuca mexe, vem mais dois, três jogadores. Mas será que vai dar tempo? Talvez pro Paulista não. Pro Paulista, pra Libertadores já foi. Gente, o Cuca vai montar um time brasileiro. O Cuca não vai fazer milagre. O culpado não é emocional, o culpado foi o Paulo Nobre, que troca de treinador na direito. E quando fala que é, ninguém tá falando. O culpado é o Paulo Nobre, não é emocional. O Paulo troca de técnico, igual a troca de relógio. Como é que dá tempo? Como é que dá tempo? Mas isso eu também posso mandar. Como é que dá tempo? Fala. Deixa eu falar uma coisa sobre o Paulo Nobre. Isso não é culpa do Paulo Nobre, é culpa do futebol brasileiro, hein? Você é empresário. Se você tiver um cara na sua empresa que você coloca para comandar uma equipe e a equipe começa a não dar resultado, o que você tende a fazer de uma maneira natural? Você olha o que você tem para fazer pela frente, o dia, a data, o momento, e fala assim, bom, agora é a hora de trocar. Isso. Eu não vou esperar. O Paulo Nobre, todos, na minha opinião, todos os treinadores que ele trocou errado. Todos. Não, o São Paulo também trocou um monte de treinador, então tá todo mundo errado. Ao meu ver, lógico que tá errado. Então, mas é todo mundo. Mas é um defeito do futebol brasileiro. Não, não é do futebol brasileiro, mas eu não tô... Se o Tite começar a ir muito mal, os caras trocam também, velho. O Tite perdeu... Essa é a diferença do Corinthians. Você fala de São Paulo, eu não tô falando que São Paulo é um exemplo, muito pelo contrário, São Paulo é horroroso. Mas eu concordo com você, também acho que não tem que trocar de treinador. Eu só tô dizendo que esse problema de trocar treinador não é exclusivo do Paulo Nobre. Esse é um negócio do Brasil. Mas o assunto especial é o Palmeiras, por isso que eu falo. O problema não é emocional, não. Ô Paulo, nós estamos bem atrasados. Obrigado pela sua ligação, pela sua participação. Você enquadrou legal o Dodô aí nas suas opiniões. Foi bem bacana. Fala aí, meu. Faz aí o merchan. HDI Seguros é de bate-pronto. Mas não estamos com os prêmios da HDI agora. Qual que vocês estão, Bozano? Tem, manda. Da Bozano tem. Manda, Bozano. Qual? Ajuda aí, a Bozano. É, mas proteção e diversão só com Bozano, tem que falar. Proteção e diversão só com Bozano. Aê. Mas você não falou com ênfase. Então você não vai proteção ganhar. Proteção e diversão só com Bozano. Tá bom, agora ganhou, agora ganhou. Ganhou um kit tem Bozano, tá bom? Polo Ar também. Ajuda o Polo Ar aí. Ó, você quer ajuda com tudo, velho. Vamos lá, tem que falar assim, ó. Só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Só com a Polo Ar e a Samsung eu tenho o melhor clima do ano. Boa, no final do mês você concorre ajuda, a um ar-condicionado de 9 mil BTUs, tá bom? Valeu, Paulo, tudo bem, cara? Falou, obrigado, Cobra, valeu, galera. Valeu. Vamos lá, último ouvinte do momento, Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Não, porra. Não. De banheiro. Alô. Ó. O cara tá ouvindo pela... Desliga aí, hein? A internet. Valeu, tá, Paulo. Tá assado pra burro, velho. Para tudo, velho. Para tudo. Quem fala? É Luiz. Ô, Luiz, tudo bem, meu? Beleza. Beleza. Luiz do que é o nome completo? Luiz Ponce. Ponce. Ponce. E quantos anos você tem, Luiz? Com pé. Quantos anos? Luiz. Alô? Presta atenção aqui no telefone, larga ouça, aí o... Baixa o volume lá, amigo. Não, não vai, velho. Vamos lá. Digo rádio. Quantos anos você tem, internet. Velho? Eu tenho 39 anos. 3.9 RG, hoje. Ô, mano, aquele jogador antigo ainda tá com vocês lá? Qual? O Mário Sérgio Ponce de Caldas. Ah, sim! Mário Sérgio Ponce de Caldas. Bota a zero! Não teve sentido. O Ponce não foi aquele que lavou as mãos? Ponce de Paiva lá. Mário Sérgio é monstro. Hein, gente? O Ponce não foi aquele que lavou as mãos? É, Ponce. O Ponce lavou as mãos. Eu ia mandar um abraço pra ele ontem. Lembra? Eu ia mandar um abraço pra ele. É verdade, seu nome me é familiar. É, Ponce Pilar. Eu lembrei agora, é verdade, eu mandei um abraço pra você ontem. É o cara que ligou? É, ele acabou de ligar. Caramba. Mas ele já ligou? Não, eu ia mandar um abraço pra ele ontem. Nossa, Domênico, presta atenção. As pessoas falam frases simples. É? Não tem simples. Nada, você não consegue entender simples. Nada simples. As pessoas falam assim, frases simples. Mas frase simples, cara. Sabe simples. O Domênico tudo, ele o quê? Por quê? Tá louco, ele tá aéreo. Tem 40 anos de rádio, gente. O cara não presta atenção. É psicológico. É emocional. Fala mal do Domênico. Eu não falo mal. E não é na CBA, viu? É, eu não presto atenção, e agora você vai falar o bairro, ele vai perguntar 3, 4 vezes. Não entendi, não entendi. Eu é que não presto atenção. Qual o bairro? Vamos ver, quer ver? Ó. Moema. Ah, vai. Moema é nóis. Aí, idiota. Vai ter mais bairro. Moema, vai ter. Acabou. É tetra. Velho, volta com esse rabudo pra caramba. Você tem que morar em Moema, hein? É, morei ali na Macuco, idiota. Você não mora em lugar mais difícil, pô. Esse é rabudo pra caramba. Eu ajudei muito o Benjamin lá no CBA fazer supino. Tá feia a coisa aí. Ah, ele gosta do supino. Mas manda o time. É, você não entendeu, né? Presta atenção no programa, Benjamin. Volta pro programa, Benjamin. Ela tá picotando. Ai, trouxa, mas eu entendi. O que ele falou? Falou que você pega no supino. Vai, vai, vai, time aí. Vai. Entendi. Presta atenção. Vem pro programa. Quando convém. Quando convém. Luiz, ai, trouxa. Tá vendo? Não precisa esperar amanhã. Já se complica hoje. É rápido, Luiz, né, que time você torce, Luiz? Corinthians. Coringão. Corinthians e Moema não tem nada. Lógico que tem. Lá não pode nem gritar. Tá indo assaltar alguém aí, né, velho? A torcida do Corinthians é a maioria em qualquer bairro. Lá não pode nem gritar, velho. Ô, Luiz, o Corinthians, depois de muitas pessoas praguejarem contra o frio, o Corinthians fez a cama na varanda, velho. Já diria o Raulzito. O Corinthians tá deitando o cabelo novamente em 2016, hein? Campeão, com certeza, do Paulista. E vamos pra cima, Libertadores, hein, mano? Olha, algo que parecia distante, a cada rodada torna-se mais sólido. Você acredita que o Corinthians possa vencer a Libertadores novamente? Acho difícil, mas com o Tite, nada é impossível, né? Oh, quinta-feira tá chegando, mano. Quinta-feira? É. Pra quê? Opa, o que tem quinta de manhã? Depende. Ô, idiota, no Parque São Jorge tem o quê, imbecil? Não, mas depende. Imbecil que... não. Idiota, imbecil. Você tá muito amoroso hoje, né? Escolhe um só, né? Idiota, imbecil. Idiota, imbecil. Mas hoje você tá amoroso com todo mundo. É, inclusive você que tem dívidas. O Tite, num gesto de bondade, a partir das 8 da manhã, só que só os dois primeiros, viu, Sombra? É. Você que tem dívidas, o Tite vai tirar o seu nome do SPC com duas orações. É verdade. Para, vai lá, mano. Você que tá endividado lá, Rua São Jorge, 777. Não, mano, vai alguém lá, velho. Eu fico imaginando o próprio Tite ouvindo esse tipo de groselha. É. Que groselha. Deve dar uma risada, velho. Ô, amigão, eu acho que o Tite é o principal responsável pelo sucesso do Corinthians. É claro que a administração também pesa, aí o Roberto tem feito uma boa administração também, mas eu acho que dentro dos jogadores que estão no elenco, mais o treinador, eu acho que o Tite é a principal peça desse esquema que tá dando certo. O que você acha a respeito do Corinthians? Você concorda comigo ou você citaria algum outro nome? Que nem o Corinthians, caiu. Caiu a ligação. Mas tudo bem. Um abraço pro Luiz. Infelizmente caiu a ligação aí no terceiro ouvinte. Valeu, do Luizão. Momento sem parar. E aí, velhinho, domingo, como foi a partida? Fala, Xadão. A partida foi esquisita, viu, Xadão? Jogo duro, jogo difícil pra cacete. Não. Você tava no Guarujá, eu lembro. Aí você falou assim, eu te liguei, você tá vendo o jogo? Eu falei, não, eu tô partindo pra São Paulo. Ah, a partida na estrada. A partida na estrada é a seguinte, Xadão. Faça como eu faço, sempre quando vou pra estrada. Cinto de segurança, não beba antes de dirigir, obedeça a sinalização, a velocidade e olha, quando estiver chegando ali próximo ao pedágio, que é aquele momento mais agradável, dê tchau para quem está à sua esquerda, se você estiver na direita, porque ali é a pistinha do sem parar, velho, seu carro passa pimpão, e olha, lembre-se, hein, ali é sempre quarentinha, hein, não passa disso não, hein. Boa, certo, é isso aí, velhinho, dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem, uma campanha do Sem Parar, para você viajar seguro e chegar com tranquilidade, sem parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Aproveite! Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados é Samsung, você entra no clima. Mano, fazer a barba, mano. Opa, vamos lá, Sombra, é isso aí. Posando, você já sabe, né, amigo? Opa, faz um... Opa, vai. Pigarro, soleto pigarro. Para de fumar, mano. Tira o ratinho, 49, tira o ratinho. 49 do segundo tempo já começa a falhar, velho. É, não é fácil, não. Mas é isso aí, voltando então, ó. Bozano, você já sabe, tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né, cara? Bozano foi até Metrópolis e capturou a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso pra criar uma grande novidade, amigão. Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. É, moleque, é isso aí. Você nunca mais vai ficar fedendo, velho. Parecendo uma jaula encharcada de urina. Quem aqui no programa fed, mano, que você fala, esse não usa Bozano? Ah, mano. Ó, o RG, mano, ele tem uma sudorese acima da média. Não, mas é... Não, mas ele tá se cuidando, ele tá usando Bozano. Ah, agora carreguei começou. Um container de desodorantes do Batman e do Superman pra ele. O Rudy, quando acaba o programa, que ele fica do lado do RG, ele toma banho de álcool gel. Não, mentira, o RG é cheiroso, mano. Sabe por quê, RG? Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante pra você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante pra você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm com kit exclusivo, RG, que marca a batalha do século. Ó, invadiu os cinemas de todo o Brasil. Você já foi assistir, sabe que é muito top. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, que estreou no dia 24 de março nos principais cinemas de todo o Brasil. E, amigão, você pode ter o seu kit exclusivo aqui na Energia 97, com dois desodorantes e uma sacola ou do Batman ou do Superman, tá legal? Basta ligar aqui no nosso programa e dizer o seguinte: proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha, tá legal? Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor, BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Ó, agradecimento especial ao pessoal da Futiliga, né? Futiliga.com.br. A sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Pessoal da Futiliga dando suporte total no resort do Estádio 97, né? Fazendo os uniformes do torneio de futebol social, uma coisa maravilhosa. Obrigado, um abraço aí, pessoal da Futiliga. ricobriplast.com.br. Agora o Dodô vai falar da Ricobriplast. É verdade, você que anda com problemas de infiltrações de goteiras, de umidade, olha, aí hoje choveu, né? Aí o cara fica com aquele medo de chuva, né? Não deixou a sua casa lá, o baldezinho lá em cima da televisão. Ih, rapaz, olha, esses problemas você tem que exterminá-los. E para isso tem um produto que é o melhor do mercado, que é o impermeabilizante Ricobriplast. Ricobriplast, meus amigos, é 3 em 1, primeira de mão sela, segunda de mão pinta e terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Ricobriplast também é o único com garantia de 5 anos. É, você vai encontrar Ricobriplast nas boas lojas do ramo, é só consultar o site sinteplast.com.br. Mandando abraço aqui pro Fernando, também o senhor Claudino, né? Os corintianos lá, né? Adoram, mano, Benjamin, proprietários aí das lojas Recanto das Tintas. Valeu, um abraço pra eles, lindo, valeu. Programa e atenciosamente. Muito bem, é, meus amigos impermeabilizantes, é Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. O Dodô falou uma frase aqui, falei, pensei no Benjamin, ele falou aqui, como que é mesmo? O quê? Ah, deixa eu ver aqui que você falou, que tem que eliminar. É, ah, isso eu vim da minha mente. Veio da sua mente, né? Eliminar os problemas. Benjamin, quem você eliminaria aqui da mesa do estádio 97? Puta pergunta, desculpa, você sabe que eu te adoro, velho. Ah. Que puta pergunta cretina. Como assim? Não é possível, você não tem uma resposta pra isso. Não, me admira você ter uma pergunta pra isso. Todo mundo sabe. Pô. Adivinha, eu te dou uma chance. Quem você acha que eu eliminaria? Mas não rápido, uma não. Coisa sofrida, dolorosa, vagarosa, tipo um albergue. Com muitos alfinetes, ferramentas. Vou facas. Dar uma dica, começa com Cláudio, termina com Mota. Ah, não acredito, Motinha! É, imagina. Olha aí! Você não eliminaria ele, né, Mota? Eu não tenho. Tá vendo? Nada. Mota não é vingativo. Tá vendo? O ódio eu pago com amor. Oh! E os filhos dele me amam ainda. A mulher dele me adora, os filhos dele me amam. Isso é tática de aproximação. O monstrinho, nossa, minha monstrinho. Mulher te minha... adora? Você... Lá no resort. A minha mulher te adora? Lógico que é. Nossa, então você para. Quem falou isso pra você? Ela fica, eu posso qualquer coisa também? De comida. Aí ela manda, Motinha, dá pra essa receita pra mim. Ela fica mais com aí, Mota fala, que com bem. Olha, onde eu compro produtos orgânicos lá, e onde é essa feira orgânica? Nossa, Renata, gosta de mim. Renata já foi melhor, ele já sabia, hein, Benjamin? Renata fica mais com Mota do que com Benja, velho. Ele não vai nem em casa, mas não pode sequer ouvir a voz do Mota. Você falou que ela tinha asco do Mota. Ela tem nojo, asco, ela tem alergia. Você chama a mulher de falsa? No ar? É isso? Não, porque você. Não, tô chamando de falsa. Você tá chamando a mulher de falsa. E o monstrinho ficou comigo lá, velho. No resort o tempo inteiro. É verdade ou é mentira? Ficamos lá no Autorama 15 horas, o moleque não 10 vezes no Autorama. Muito bem, Mota, já deu seu tempo. Vamos encerrando o estádio 97. Quem ganhou o boné Energia 97 Vista Aérea? Leandro Espada. Boa, Leandro! Ganhou aí, ó. Boné Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. É o telefone dos bonés Vista Aérea. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Sueldon da Silva. Com apoio da fitcamisetas.com.br. Valeu, Fabinho, um abraço. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar Fedido RG? O Hermes de Amorim. Ó, o Hermes de Amorim ganhou o jogo do Sem Parar. Parabéns, é isso aí. Quer mandar recado, Gaspar? Olha uns abraços aí, rapidinho. Manda. Pra Lu, pro Bruno e pra Bianca. Abraços lusitanos. O meu cunhado Ricardo. Os meus amigos Zero e o Júlio Mendes. Um abraço e obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição. É isso aí. Estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento da Esser. Construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece mais, você merece um Extra. Diga, Benjamin. Parabéns, minha sobrinha! Oh, valeu, beijinho. Happy obrigado. Birthday! É, happy birthday. Valeu. Obrigado, valeu, gente. Até amanhã, 5h30. Até já. Tchau. Os novos nomes da cena eletrônica nacional. Sets exclusivos. O que é tendência? De segunda a quarta, à meia-noite, Spirit Radio Show. Aqui, na Energia 97. Energia. Robin Schulz. Energia.

candid in the arrow on the double, in this land is condemned in the arrow on the double. Thank you. all.